Vando, bem-vindos à 292ª sessão de Jornada de Sangue. Bom, na última sessão, bem rápido, vocês tinham feito seus treinamentos de magia arcana com o mestre Exax, que ensinou vocês magia preservadora, e com o mestre Drinkel, que ensinou a vocês como usar os poderes pisionicos. Todos eles se surpreenderam com a velocidade do avanço de vocês, subestimaram vocês, mas aí vocês avançaram muito rápido. E aí vocês gastaram o resto do dia, né, a noite ali, fazendo o treinamento, desenvolvendo seus próprios poderes. Pegaram a base com eles e foram desenvolver seus próprios poderes e preencher mais duas folhas da ficha de personagem aí, de coisinhas. O Griel, ele tinha feito uma bolha de êxtase temporal para que vocês pudessem gastar mais horas treinando, mas sem passar o dia em Atas. E assim vocês passaram a noite. Na verdade, a noite passou, vocês fizeram uma noite acho que de 32 horas, uma coisa assim, não foi? Foi alguma coisa assim, às 8 horas foi 3, 4 vezes o normal. Tempo mais que suficiente para vocês, com o nível de capacidade que vocês possuem, conseguirem desenvolver diversos poderes pisionicos. Assim, ele já tinha aprendido alguns com o Trick Ring. E aí já tinha uma base, uma noção. Aí vocês vão compartilhando informações e aí conseguiram desenvolver. Outra informação: os elfos da aldeia que fazem parte da Aliança Velada, eles pediram que vocês ajudassem a destronar o rei Kallak de Tyr, mas pediram que vocês fizessem isso de uma forma sutil, sem grande demonstração de poder, de grandes demonstrações de poderes, porque isso aí poderia piorar a coisa, poderia atrair a atenção dos outros reis feiticeiros e criar um contramovimento deles. Seus problemas não são problemas de vocês. Eu não repetendo. Isso também poderia gerar uma outra coisa, que seria, ao invés do povo se modificar, o povo se tornar um povo que governa a si próprio, né, ao invés de instaurar uma revolução, que é o objetivo, né, isso poderia fazer com que o povo se acovardasse diante de um poder ainda maior, e outro tirano simplesmente assumisse o trono e acaba com a coisa. Então esse foi o pedido deles, para que vocês façam isso da forma mais sutil possível, para parecer que foi o povo que partiu do povo. E depois vocês ficaram discutindo com eles como que vocês fariam essa incursão, esse ataque ao rei Kallak, né? Primeiro de tudo, vocês têm que ir até a cidade estado de Tyr, lá entrar em contato com outros membros da Aliança Velada, de outras células revoltosas, e aí então tramar um plano, né? Os elfos, o capitão, como é que é o nome do capitão? O capitão Drax, ele sugeriu que vocês se disfarçassem de escravos, que é a forma que levantaria menos suspeitas, tá? E onde tem escravo, onde tem revoltoso sempre, né? Mas é uma ideia que vocês não estavam concordando muito, estavam levantando, discutindo outras ideias, e foi onde a gente encerrou e é onde a gente começa. Vocês estão numa reunião com o alto conselho da Vila Élfica, vila entre aspas, né, discutindo de que forma que, qual vai ser o plano, como que vocês vão destronar o rei Kallak, se vocês vão simplesmente chegar e obliterar a cidade ou de que forma que vocês vão fazer. É complicado a gente conseguir destronar o cara pensando que é o povo, principalmente pela força do que o cara tem, a força do que o cara tem. A gente pode pacote só, né? Se a gente for vestido e trajado como o povo, pode ser que a gente é mais um do povo. Se a gente agir com força, a gente pode também tentar criar uma marionete. É que negócio, se é o povo vai fazer uma rebelião, não vai? Eles querem fazer, mas eles têm medo das consequências que vão vir com a rebelião. A rebelião está para explodir. Ela necessita somente de um estopim. Mas temos esse grande problema que é o Rei Kallak. Principalmente se ele se tornar um dragão. Não, tudo bem. A gente lida com o Rei Kallak. O Rei Kallak não é o problema. A questão é que vocês querem um negócio discreto. Discreto não é o nosso estilo. Dragão. Não precisa ser exatamente discreto, mas de uma forma que não sufoque a rebelião. Mas sim que dê fôlego a ela para que ela exploda e cloda de uma vez. Compreende? O tempo que temos. Bolinha de golfe. Isso não seria muito. Eu acho que eles querem uma forma que mostre, tipo, se eles conseguiram lá, talvez na outra cidade. O Sultan também consiga. Não que ele precise de um agente externo. Exato. Eles querem uma inspiração. Isso! Seu barco, vai lá. Porque se a gente chegar lá, mata o cara, vamos supor que aconteça isso, e virem foi um pessoal que não é conhecido, os outros também vão ficar esperando, né? Não vão conseguir ter esse mesmo. Não podemos depender de um salvador. Temos que nós mesmos conseguir tomar as rédeas de nosso destino. Se vocês quiserem, a gente enfraquece, vocês estão à frente aí. Não tem um grupo de aventureiro aqui, não? Não tem recurso. Não existe nem metral, ferro, é bem escasso. Tem alguém famosinho minimamente, assim? Famoso? Sim, existem algumas pessoas famosas. Gladiadores em sua maioria. Existe um que está junto com a nossa causa. Senão o que a gente faz? A gente começa o caos, faz uma laje de ilusão para parecer que a gente é outras pessoas. Resolve a situação, mas vão achar que foram essas outras pessoas. Entendeu? Também não pode ser tipo um poder extraordinário, porque essa pessoa não vai conseguir reproduzir esse poder. Tem que ser algo palpável. O que a gente pode fazer? Talvez a gente faça o que a gente faz de melhor. Caos. Pânico. Uma ilusão do. Desse rejeiteiro. Alguém do povo não leva. Dando fim no negócio pra aparecer com eles. O problema é. Bota uma, como se fosse uma marionete ali. O que a gente faz? Começamos com o caos. Os poderes. Eles não têm como matar. Como a gente vai enfraquecer o cara pra eles depois chegarem e matar, o cara não vai ficar pra mim esperando. Porque os caras tomam coragem lá e matar ele. Ah não, os caras vão estar em rebelião também. Não vai estar só a gente. Qual que é a situação dos dragões nesse planeta aqui mesmo? Só tem uns reis feiticeiros. Ricos. E são todos amigos. Ricos. É o nome de um gladiador famoso. Ah, eu falo, achei que tinha alguém rico aqui. Não, ele tem bastante posses. Porque ele é um grande gladiador. Ele está unido à nossa causa. Ele está contra o Rei Kallak. Tem algum dragão azul? É um gladiador famoso. Tem 13. Não, mas azul? Ou 13? Eu acho que eles não. Na verdade, só tem acho que um dragão. Só o dragão de Tyr, só o Boris. Não, então, são 13, né? No total. Mas o Boris não está mais lá. O Boris não é o que está vigiando o outro? Sim. O Boris é o que sumiu. Está vigiando o Rajat. Isso. E quem é o idiota que tá lá? O idiota que tá lá também não vira dragão? Ele tá querendo virar dragão. Eles estão querendo virar dragões. Ah, eles não viram dragões não, ainda? Não, o objetivo final deles... Ah, são reis feiticeiros. Ah, são reis feiticeiros. Os caras são aspirantes a dragão. É. É que eu tava pensando. A teoria é que ele vai fazer alguma coisa na convergência das duas luas pra virar dragão. Esse é o motivo. A gente não sabia o que ia acontecer. A gente só sabia que ia acontecer. Mas não tinha um motivo ainda. É, spoiler. Deixa eu dragão, a gente mata. Ah, eu acredito que Kallak quer se tornar dragão na convergência das duas luas. Ah, faz sentido. Vamos dar compreensão do melhor aqui. Se a gente for atacar, então tem que fazer isso antes de tudo. Isso facilita pra gente, mas cria um entreposto. Não, então é mais fácil do povo matar ele. Sim, mas é mais difícil do povo reagir nas outras cidades. Vamos lá, ó, todo mundo, ó, você tem essa cidade, quantas pessoas tem aqui na vila? 200. Nem isso, mas 200. No máximo. Olha, eu lembro que eu ganhei de seguidor. É, então, você tem 200 seguidores. Se a gente falar com a rebelião e conseguir mais 200, você dá poder pra esses 200. O cara já vai ficar um pouquinho mais poupado. E se a gente vai começar a religião? Começa a rebelião no meio dos caras, gente. E se a gente pra todo mundo da rebelião, todo mundo usar capa? Porque se der errado, vai ser muito a gente for identificado, entendeu? Porque ninguém vai conseguir reconhecer ninguém. Não, só gente, foi os mascarados que fez isso. Não, mas o problema não é a gente saber isso aí. O problema é o poder. A gente teria que, por exemplo, usar um recurso que a gente sabe que tem nas outras cidades. É só a gente usar os poderes prisionicos. Poderes prisionicos, pessoas infiltradas. Tipo, a gente tem que dar um jeito deles começarem lá também. A rebelião vai ser só nessa cidade, primeiro de tudo. Sim, sim. E depois vocês vão voltar para as próximas. É, e eu... É onde está para acontecer algo grandioso. Então, acredito que Kalak vai virar um dragão nessa convergência. Mas por que os outros não? Os outros já são. Eu não sei. Quando que é a convergência, não? Porque... Daqui acho 2 dias. Gente, três. Só está focado nele. Não, os outros é vai porque ir, né? Aparentemente o Kalak assumiu porque o Boris foi cuidado do Rajad. Sim. Então, nas outras cidades, ainda tem os reis antigos. Sim. Então, ah, assim como, assim como Kalak. Eles não são dragões. Nenhum rei. E eu acho que não. Ah, não temos certeza também. Não teria alguém que poderia nos dar essa informação? Não. Saberia sobre os outros? Não. Os domínios dos reis feiticeiros são algo que não está ao nosso alcance. E a relação entre eles, como é que é? Amor, conturbada. Amor, exato, eles são territorialistas. Eu vou trocar informação. Sempre. Questão de usar os conhecimentos que eu tenho da prova. Provavelmente deve ter espiões. Seja comum ou questão de. Interesses de um outro rei feiticeiro, que é alguém que eu imagino que vai rivalizar de poder. E eu quero ver se, por exemplo, assim, se eles têm a mesma sintonia igual com os porcelerinhos, que é um dragão. Mas ninguém. Mas não tem um quê diferente dos outros humanos. Eu quero ver, tipo, esses caras são iguais, tipo, porque se aí se um é dragão, o outro também é. Ok. Entendeu? Eu quero tentar fazer isso. Eu posso tentar. Eu consigo detectar se tem dragões. Pra mim, todos eles eram dragões. Não, eu vou bater no Zenerim. Eu vou fazer, então, eu vou entrar em sintonia com o plano. Detectar a presença de outros dragões. Ok. Verdadeiros, viu? Ok, tá bom. Tem que ser verdadeiro. Não é druidas que viram dragões. Ah, como eu sou um metamorfo, dá pra considerar que eu sou dragão. Então, você não é da raça dracônica. Graças a Deus. Você tem escamas muito feias. Isso é xenofobia, tá? Eu quero detectar outros seres dracônicos. Ok. Então, se você achar uma lagartixa, você... Kobolds, talvez. Aí, tá vendo? Kobolds, talvez. Mas primo, é primo? Grau minúsculo, grau minúsculo. É. Assim, eles explodiram. O menino é isso. Só um pouquinho ali do dracônico. A ponta do rabo. O quê? É o Chaves, né? Ok, Celerin, isso exige algum teste? Como é que funciona essa habilidade sua? Cara, eu não lembro. Eu lembro que eu ganhei isso. Acho que foi logo que eu virei Deus. Eu acho que não existe um teste. É mais uma questão de observação e tentar entrar em comunicação, né? Tá, se é uma questão de observação, talvez não tenha de percepção, é. O teste não tem isso, se fez assim, tem. É. Joga o teste de percepção, vamos ver. Como agora ele tem devotos, então o poder divino dele funciona. Funciona. Mas tem os devotos, o poder divino é... Ele só faz aparecer a cara dele no pãozinho. Aí, mas pequeno, você tem poucos devotos ainda. Não, só faz pãozinho assim pro seu rosto, de vez em quando uma mancha assim de água, faz lembrar. Bom, só pra eu lembrar, quais os poderes de vocês foram nerfados? Deus... Runa. Runa, ok. Magia, ok. Mas assim, de cortar contato com o plano. Com só o multiverso. Deus. Conversa com os deuses. Deuses, né? Conversa com nossos próprios planos. Com os próprios planos, exato. Seus poderes de druida foram nerfados? Não, os de metamorfose não. Metamorfose não. É, mas o acesso à lua, deuses, é, Glórien, espada. Acho que o Murin é o único que não tem. A única nerfada dele foi a arma, né? É. Por causa da runa. Eu não sei nem se posso usar meu arco. Se tiver com runa, não. O problema é esse. Eu tenho. Não quer que demonstre a gente de é fora. Eu não tenho mais o meu negócio. Senão eu poderia falar com não, o meu não, negócio. Não, não, não. Tem ferro, só que é. O demônio não foi invocado, não. O demônio não é conversa. É porque o demônio existe em todos os planos. Então já era. O demônio está na televisão, ele está no congresso. Tá em todo lugar. Você pode jogar o teste também, amor? Do meu? Pode. 47, meu. 47, beleza. Pode jogar seu teste? Tem que jogar. Pega a ficha da Toff. Não, é percepção, velho. É percepção. Eu sei que é um teste de percepção. Só fala o valor que dá. Tipo, se tirar 200, você consegue acessar outro plano de existência. Não, eu não tenho tudo isso. Calma. É que a Toff tem 102 atributos. É, 48. Ai, que pouquinho. É pouco! Ai, que pouco! É média, assim, você tirar não. 2 dá 50, já acessa outro plano. Já chega em outro continente. 59. Tá. Muito bem. Vocês se concentram. Buscando sintonizar com o plano, sentir a presença de rivais, de súditos, de outros dragões. E você foca no que? Você tenta caracterizar o Celerim, a forma do Celerim a partir do que dele, expande o seu que para tocar as vastidões desse mundo, e conforme esse que tateia outras criaturas, outros quis, tentar delinear a forma desses outros quis por essa percepção. Tentar pegar tudo, você vai tentar filtrando. Isso, eu vou pegar os maiores, né? Sim. Porque esses caras são os mais fortes, eu acho. Sim. Então, tipo assim, excluindo nós, os mais fortes que eu vou achar aqui vai ser eles. Aí você vê as distâncias, só pra bater se der certo. É, pra pegar. Se tiver três juntos, já, opa, suspeito. Aí é três com muito. É. Ou aí é três da raça. Ah, quero. Vamos lá. Quando você reconhece a forma dracônica do Celerim e você tenta buscar por outros dragões, tá? Vocês estão procurando outros dragões? Vocês sentem uma única presença que lembra vagamente um dragão. Tem algumas características nessa presença que lembram um dragão. Uma criatura reptiliana que voa, tudo, tá? Mas é uma criatura que é muito divergente de um dragão tradicional como vocês conhecem. Tá mais pra uma cobra alada. E conforme vocês vão descrevendo... Não é um quatro. É o quatro que é uma cobra alada? Quatro, é. E conforme vocês vão descrevendo e compartilhando essas informações, a Toff, ela entra no meio e vai dando os pitacos dela também. A Toff, buscando informações que ela tem das memórias do Jarro das Almas, né? O Celerim buscando as informações que ele teve de contato com o multiverso todo, tá? Vocês juntos chegam à conclusão de que essa presença dracônica que vocês conseguem perceber nas montanhas próximas de Tyr tá mais para uma coisa similar a um... Vocês não sabem exatamente o que isso significa, mas esse termo vem à mente de vocês, né? Tá mais para uma serpente Godzilla humanoide do que um dragão propriamente dito. O que fica evidente para vocês é o seguinte: não é um dragão verdadeiro, como vocês conhecem, como os dragões de Arton, como os dragões de Toril, de outros mundos que vocês visitaram. É um mutante. A exemplo das criaturas que existem aqui em Atas, é um mutante. É uma criatura que não era um dragão, mas ela se tornou aquilo que ela considera um dragão. De poder elevadíssimo. Sim, muito discrepante do resto. Sim, muito discrepante do resto. Um poder que rivaliza com o poder de vocês. Esse, será que esse, esse é dragão. Então, verifica em volta dele. Outros presentes. Ao redor dessa criatura, presenças diminutas que você sequer releva. Não. Na classificação que a Toph dá pra você, conforme ela vai te guiando nessa experiência, ela fala, são vermes insolentes. Então não é Jafar. Desculpa, tô falando da Disney. Eu ia falar Rei Leão. Vixe, ok. Saiam da Disney. Voltem pra D&D. Isso aí, demônio. Então, não é nem o... Como é que é o nome dele? Rajat. Rajat nem o Boris. E nem o... Vocês vasculham por outras presenças dracônicas. E vocês encontram seres similares a dragão. Os dracos. São tipo meio dragão. Quimeras. Wyverns. Essas criaturas similares a dragão, mas nenhuma delas é um dragão propriamente dito. Dragão, e ainda assim diferente do que vocês reconhecem como dragão, vocês encontram um só de poder muito elevado. Dá a entender a vocês que esse deve ser o tal do Boris, que é o único que vocês têm certeza que foi, se tornou um dragão. Outras presenças de nível de poder elevado vocês encontram. Tá? Com ao todo mais 12 presenças de nível elevado. Mais humanoides. Humanoides. Então, cara, ninguém é dragão. Humanoides, porém, humanoides com ligeiras características dracônicas que estão mais próximos do que seria um draconato, mas não um draconato simples como vocês conhecem. Tá? Imagina um draconato que está ascendendo aos níveis divinos. Um draconato de um poder assim elevadíssimo. Apanhou do Jäger. Você fez pra ver, no meu ritual, eu fiz um ritual. Okay. Eu meio que renunciei ao meu sangue élfico. Ok. Mas tá sempre de elfo, né? Desculpa. Porque é mais fácil. É mais fácil pra vocês lembrarem. Você escuta a Glória chorando. Não, escuta não. E eu aceitei a minha essência e deixei o sangue dragão dominar o sangue élfico. Teve umas matanças. Eu lembro que o dia foi inclusive embaixo do mar. Não sei se vocês se lembram. Quando a gente estava aprisionado pela. Era uma bruxa. Uma bruxa. Na verdade, acho que o estopim para tudo isso foi o sangue do Tarrasque. Foi. Foi naquela época. Quando a gente estava como prisioneiro. E aí, para nos libertar, eu. Deixei um lado do dragão dominar. Então tem bastante sangue, tinha um sangue de Tarrasque, que é um sangue forte pra caralho. Ok. Mas a gente vai fazer a mesma coisa. E, no caso, eu também usei a magia desejo pra fazer. Magia desejo, seu dragão. Foi essa mistura. Ok. Entre aspas, eu fiz a magia desejo pra fazer. Em off. A magia desejo pra fazer a. Polimorfia alto de nível 9 permanente. Sim. E aí teve todo esse aspecto em game. Sim. Eu imagino que eles vão fazer algo similar. Sim. Não, eles precisam de poderes. É. Sozinho eu acho que eles não conseguem. Acho que é por isso que eles vão ter grande matança, por isso que eles estão reunindo pessoas lá. O que vocês percebem é assim: eles são humanoides de poder elevadíssimo, com características dracônicas. Alguns com mais características dracônicas do que outros. E esse que tá na região de Tyr, fica próximo de onde tá esse dragão de fato, ele é o que é o mais próximo de um dragão de fato. É o que tá mais próximo dessa ascensão, dessa metamorfose completa. Esse é o que a gente procura. É, o que a gente procura é o que tá em Tyr, porque a gente tem que fazer a rebelião lá e depois descer na pirâmide. Quer descer ela? Coincidentemente, Esse dragão verdadeiro, ele tá com os dragões na pirâmide? O dragão verdadeiro não. Ele tá nas montanhas próximas de ti. Então, o estranho é que o dragão verdadeiro não é um dragão. Não é um dragão, porque... É uma lagartixa. Então, é porque eu não é sei... É o Godzilla, mais respeito aí, mocinha. É o Godzilla, é só tá lasers. É o macaco. Causa câncer na... Macaco é teu rabo. Filha da puta. É porque eu não sei da origem dos sanguíneos, né? Porque eles consideram um dragão. Porque quando você se transformou, os elfos só achavam que você era um repeiticeiro. Então eles sabem o que é um dragão padrão. Eles sabem o que é um dragão verdadeiro, mas esse cara não é um dragão verdadeiro. Então. Isso que é estranho. Pode ser que eles nunca viram o Boris transformado, não é só uma imagem ou uma ilusão. Pode ser uma sombra. É. Ninguém nunca conseguiu olhar pra ele. Pode ser um dragão de tampar. Você tá num lugar que é um deserto, que não tem dragões. De repente você vê uma lagartixa voando e você fala o quê? Dragão? Mas não tinha essa fala que é dragão, não. Tipo, lagartixa. Porque eles já viram. Então, mas já viram onde? Em algum lugar. Entendeu? Essa é a questão. Da onde veio o mito? Se você vê um cavalinho voando com um chifre na cabeça, você vai falar. Cavalo voando com chifre na cabeça, não sei, eu consigo de unicórnio. É, se a gente sabe que é um unicórnio, é um unicórnio. Aqui... Vamos ter um unicórnio. É um unicórnio, você viu um unicórnio? Não, mas entenda, se você não tem... Tô na vida real. Não, mas se você não tem o conceito, de onde veio o conceito de um dragão específico? Às vezes tem na mitologia dele de algum lugar. Então, algum Vernes já viram uma imagem. É, essa é a questão. Real ou não, eles já viram uma imagem. Porque senão era só, tipo, um lagarto. Que merda, sei lá, o que ele reconhece como dragão aqui, qual é a cultura. Lagartixa, pelo jeito. É, por isso que eu procurei por dragões verdadeiros, porque eu sabia que era. É coisas escamosas que voam. Ah, daí tinha um horror lá também. Ah, o horror é parecido. Ah, não. É escamoso, né? Tem que voar. Não, saiu, que do, voar. Não saiu do deserto. Tá, então isso facilita um pouco. Vamos pensar na parte de operação agora? Então, porque agora a gente consegue, o que a gente fizer aqui dá pra reproduzir nas outras cidades, porque nenhum é dragão. Nenhum dragão. Ele só tem que agir antes das convergências. Isso. Conforme vocês vão descrevendo e conversando, né? Vocês escutam o Capitão Drakkhis ele sussurrar. O dragão de Tyr. Conforme vocês vão descrevendo essa figura aí que vocês estão... É. Esse é quem estava aprisionado. Quem é o dragão de Tyr? Boris. E ele continua em Tyr. Esse é da floresta, né? Eu não falo que o cara tá... Eu não sei se é aliado ou não. É, então esse é o problema. Quando a gente não sabe o que a gente faz, a gente não conta. Ele não está muito longe, segundo essa dica. Vocês tentam focar mais nele, vislumbrar mais algum detalhe dele? Falar com ele. Como é que era esse Boris aí, o... Ele era gente boa, não era? Eu não sei, não... O que as histórias contam? Ele era um tirano também? Ah, né? Sim, um tirano? Boris era o algoz dos anões. Exterminou quase todos. A propósito, os anões aqui são sem pelos. Não, Ralph, você é mais pelos. É verdade. Ok, anões são crianças. É, são children's. Gordinhas, mas... Eu tava por isso que eu tô ficando preocupado já. Mas você disse, né? Não tem mais anões por aqui. Realmente ele foi um algoz. Sim. Ah, tem poucos, né? Pouquíssimos. É. Aí. Deve ser igual que não, né? Eu posso tentar conversar com ele. É, então eu tinha pensado em conversar com ele, mas eu não sei o quão ruim isso é. Porque ele se sacrificou pra levar um outro rei, um rei feiticeiro. Não sei se isso faz ele uma boa pessoa ou não. É, então, depende, ele pode só ter pesado o próprio cara, né? Por ego, por poder. É, vamos tentar deslumbrar o local em volta, vamos ver o que a gente acha de bom. Como é que a gente vê o Rajate? Vocês querem Rajate? Não, a gente só quer saber o que pode dar ruim ali. É. Ok. Vamos dar uma verificada lá, vamos focar nesse lugar. A gente quer voltar pra cidade. É, é. Olha. É que o Boris tá só esperando que o outro caia. Aqui tá pra vocês, ó. Aqui é a cidade está muito cheia. Isso. Tem umas florestas cheias de halflings canibais atrás dela. Halflings canibais que não são canibais. É, tá, como de tudo, mesmo. Que... Caramba! Eu acho que tá meio forte, o Bazan. É, eu acho que é bom. Que bom que não passou por mim. Que bom que não passou por livro, não apoia no livro. Sério, amor, não faça isso não. É que isso aqui já é encadernado. É. É. Eu assim, tá bonito. Tá bonito. Tá bonito. É. A capa de novo, eu gosto. Mas ficou bonito, gente. Ficou, agora dá pra ver. Tá molhado. É que ficou bonito pra sempre. Eu não queria falar, agora dá pra ver, não sei pra quê, pra algum som. Enquanto tá molhado, eu tô vendo também. Secar, vai ver muita coisa. É. Dá pra ver ao contrário, gente. Não tá entendendo. Dá pra ver, é aqui a gente. Isso, pô. A intenção é essa, mano. Pior, dá pra ver mais aqui do que do outro lado. Essa que é a intenção. Bom, aqui tá a cidade de Tyr. É, tá. Vocês estão vendo que aqui tem uma cadeia montanhosa. Sim. Tá? O dragão de Tyr, ele tá por aqui. Pega outro marcador. É, eu vou pegar um outro aqui. Não, não está em Tyr, a gente já sabia. É que pra mim, porque pra mim tá por aqui de novo. Ah, você tá muito por aqui. É só pra ver se tá pegando essa. Onde que é que ele tá? Ele vai fazer a mesma coisa também. Em cima de Tyr, pode ser qualquer lugar aqui. Dois dedinhos pra baixo. No meio das montanhas ali. Beleza, tu vai ver também, por aí. Não, vai dar o tempo. Só um pouquinho. Vê de costas que é melhor. Conforme vocês. De costas dá pra ver. Vocês estão olhando os arredores ali, tentando entender tudo. Vê uma imagem à mente de vocês. Uma miniatura que tem um tutorial de pintura. Vocês podem pegar na mão e dar zoom. Dá um zoom dela que é menor. Tá também? Boris, Dragon of Tyr. Boris, olha. Jesus! Cara, até o dragão aqui tá passando sede. É um dragão humanoide. Exato. Feio em fogo. Devo dizer que a gente é mais bonitinho. Parece uma galinha. Meu pai Cristo amado, senhor da minha terra, que criatura que é isso? Agora? E qual que é o tamanho disso? Só pra. Pelo que ele falou, é gigante. É o tamanho de um edifício de 30 andares. É um. O Transform. Ele é do tamanho do edifício de 30 andares? Então a gente tá vendo ele. Não. Com certeza areia, não. Areia gigante, bolso gigante. Depende, esse universo é plano? Se não for, tá, aí tem horizonte. Aí tem uma imagem que fizeram dele pra quinta edição. Que massa. Dá pra ter uma noção da agora escala. Ele vira um pouco mais dragão. Porque antes ele tinha braça, né? Mas ele tá mais pra um draconato gigantesco. Dragon Ball, né? Do que pra um dragão. Sim. Mesmo. Ele anda ereto. Porque não tem dragão aí pra passar poder, né? Eles estão subindo de algum lugar. Sim. Da onde eles estão subindo esse poder? Ah, essa é a pergunta de um milhão de. E aqui uma imagem bem bizarra dele. Feio pra um caralho. Na origem do Dark Sun. Parece que ele tá com um elemental de terra mesclado. É. O que teria aqui de criatura que seria semelhante aos poderes do Draconato? Esse é o grande segredo. Bom, sobre dragões, é isso que eu tenho pra dizer a vocês, tá? Mas a Ciere, utilizando-se dos poderes da Toph, já que a Toph hoje não pôde estar presente, não era ela que estava finalizando essa ação, com certeza, né? Porque você tem uma outra ação que você pode fazer também. Tem? Tem. Você nota outras criaturas de grande poder também. Que não são os humanoides, os humanos com características dracônicas. Tá? Você nota essas criaturas espalhadas ao redor do mundo de Atas. E elas têm características assim muito evidentes que marcam o que de fato elas são. Certo? No meio do mar de Silt, no meio das dunas, nos céus de Atas e nas raríssimas porções de água, você consegue detectar a umidade de alguma forma, nessa criatura. Você sente um ki mais úmido? Você sente um ki molhado? Você sente um ki molhadinho? E você percebe, por conta disso, que existe alguma massa de água no planeta. Difusa, pequena, escondida. E você sente que tem uma criatura ali de grande poder. Com certeza, e as características que formam essas características evidenciam exatamente quem são elas. Você sente a presença de poderosos elementais. Os quatro elementos, existe assim uma profusão de elementais que assim, a princípio você não dá bola, mas quando você percebe a presença de quatro seres de grande poder, pelo menos, né? Você sente que existem outros de poder menor também. Existem elementais. Existem elementais poderosíssimos, cujos poderes se rivalizam com os poderes de deuses. Eu diria que está aproximadamente o mesmo nível de vocês. Onde eles estão? Presta o mapa. Assim, a presença desses elementais, ele é realmente praticamente divina. Da mesma forma como você percebe o Selenin como uma divindade, você percebe similaridades nesses elementais. Caramba, vamos lá. Ó, você sente. Não são só quatro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 elementais de poder assim gigantesco. Específica ali, tá? Só tem uma fileira. A de areia. Ah, esse mesmo. Tá. Deve ter um elemental de silt. Dos 11 lá que é forte, 10 é de areia. Vou marcar de caneta azul. Alguns X's no mapa. Não, tranquilo. É, tá combinado, não vai. Boa. Como a gente gosta dessas coisas, completamente a gente vai. Não. Só pra saber o que pode interferir no. Qual que é a melhor maneira de derrotar o cara de uma maneira que possa fazer as outras cidades? Utilizando o alvo daqui. Sim. Algo de grande poder. Mas como que eles vão controlar os elementais? Não vai acabar com o cara, vai acabar com a cidade. Não, elementais são conversáveis. Será? Isso é inteligente. Mas eles são... Tá. Eles Ó, eu marquei alguns X dos que estão aparecendo no mapa aqui. Outros estão além da região mapeada. Temos quatro na região mapeada. Isto. Não, tem um aqui, ó. Ah, tem um. Razoavelmente perto. Onde a gente tava? Qual que não tá de perto? A gente tava pra cá, mas eu não sei pra quando pra cá. Onde que a gente tá, amor? Vocês estão nessa cordilheira aqui. Ah, a gente tá aqui. Olha, ah, tem um vizinho aqui. Posso ficar aqui? Olha aqui, isso. Tem um vizinho. Você está... Agora é só vocês. Manda uma boa aqui. Coisa aqui. Só tem um pertinho aqui, ó. Esse pertinho aqui é de quê? Elemental de quê? Esse pertinho aí. É o único diabo do mundo. Nossa, então os caras são tudo rico. Estão tomados do. Esse pertinho, pertinho aí? É. Sua cabeça dá uma bugada. Ele é um para-elemental. Tá de cadeira de roda? Que é? É um elemental de fogo, só poder de gelo. Ele é um elemental de silt. Eu falei que é um elemental de silt? Tem um aqui também, tem outro aqui. Não, você tá de água. Tô de água. É água em pó. Água em pó. É água do Zé Carioca. Água intestinal. Silt é quase você. S. S-I-L-T-E. É silt? Silt. Não tá em português mesmo, né? Em inglês não, não tem o E. Ok. Pela minha experiência, elementais são bem teimosos. Ah, sei lá, esse é de suti, ele parece um molhado. Ué. É, só vi dois que... Não, só vi um que foi amigável. Na dois. Na caverna do gordinho. O elemental de terra e a sarabana que foi amigável de vocês. É. O resto todo mundo tentou atacar. Ah, mas eu não vou lá pessoalmente. Eu não sou idiota, né? Ei, calça. Não quero enfrentar uma batalha desnecessária. Não, batalha desnecessária eu nunca quis. Agora uma zoeira desnecessária é outra coisa. Uma batalha desnecessária é uma zoeira pra você. É, a vida não. Você quer saber qual é a relação dele com o senso de capacidade? Isso, exatamente o que eu quero dizer. Como é que é? Quando vou conversar, posso conversar com o elemental. É. Quer saber tipo, qual é a relação dos elementais com esses reis feiticeiros. Porque a gente quer fazer eles rebeliarem. Isso, eles ajudarem na rebelião. Porque é um ótimo jeito de eles conseguirem reproduzir nas outras cidades sem problema. Será que eles vão conseguir se comunicar com os elementais? Ah, eu acho que sim. O cara fala mentalmente aqui, cara. Vai tentar se comunicar com ele, então? É. Eu quero, primeiro eu quero tipo, dar uma sondada ali pra ver qual é o estado de humor dele. Pra ver se ele é... Se ele tem, tipo, consciência ou quão inteligente. Ok, sentir, comunicar, conjurar. Com o caminho da terra. Com o caminho da terra. Beleza, joga um teste de empatia. Não, não tem empatia aqui. Joga um teste empatia de... Empatia é com animais. Persuasão. Ou intuição. Intuição. Intuição. Né? Intuição. É, porque você quer saber do estado de humor, né? É. Ok, 50... Não. Cadê? Tá. Sua mente vaga para tocar a mente desse elemental. Você sente que ele está calmo, tranquilo. Não está irritado. Longe, não tem ninguém para ameaçar ele. Então, até agora. Ele vai ficar irritado em breve. Certo. Você escuta na sua mente uma espécie de um ruído. Como se fosse uma interferência. Que é como se fosse os pensamentos superficiais dele tocando a sua mente. Em retorno à sua ação. Dá pra saber mais ou menos o que ele pensa? Porque eu entendo tudo, né? Eu entendo. Ok, John. Você ouve na sua mente 6 palavras. Na verdade. 1, 2, 3. Que na verdade são 5 expressões: comer, tomar, roubar, expandir, mais poder. Esses 6 termos, esses 5 termos, ficam ecoando constantemente como se fosse um mantra. Não vai parar, não vai até lá, tranquilo, estrolar o cara e sair de volta. Então pensei nisso, porque acho que esse aqui tá meio sujeito de cirurgia. João, teste furtividade. Furtividade? 20 natural. 20 natural? Foi, dá 32. 19 natural. Olha. Esquecemos os pontos heróicos. É verdade, me deem pontos heróicos aí. Vocês só não tinham dificuldades até agora. Quantos pontos heróicos pra cada? Ah, pode pegar 3 pra cada, vai. E dá 12 pra mim. Muitas graças. Beleza. Você sente, Siere, como se a percepção, como se a consciência desse elemental se voltasse na sua direção e percebesse você. O cara me percebeu ainda. É dia, né? É dia. Não, na verdade é noite, né? Boa noite. Não sei. Vocês estão fazendo isso depois do treinamento, então é dia já. Vocês estão no amanhecer. Eu percebo que ele me notou? Sim. Bom dia. Você sente a consciência dele tocando a sua consciência. Tá? Ela vem lenta, inexorável, penetrando na sua mente, como se fosse uma onda de silt carregada pelo vento. Ela vem acompanhada de uma voz grave que pergunta: quem é você? É isso aí. Ninguém respondeu bom dia, Bruce. É, também achei, né? Mas é de silt, tudo bem, ele é meio líquido. Escorregadinho. É, às vezes você nem sabe se é dia ou noite. É, tá embaixo da terra, né? E você, quem é? Por que está me bisbilhotando? É meio complicado. Sim, é complicado ser bisbilhotado por outra pessoa. Você tem razão, me desculpe. O que você quer? Por que está aqui? Sinceramente, a gente quer um aliado. A gente? É. Existe mais de um? Tem muitas pessoas no mundo, né? Me bisbilhotando. Ah, não, isso é só um mesmo. Explique-se, quem é você? Complicado. Bem, eu sou Siri, né? Eu tô com uns amigos querendo fazer uma rebelião e a gente tava querendo saber se você quer ir junto. Rebelião? Rebelião contra quem? Muito mal opressor, né? A minha pergunta é: você já é aliado de alguém? Eu não tenho aliados. Não tenho inimigos. Ele tá falando a verdade? Sim. Ok. Sou uma força. que se move pelo mundo. É, mas você é uma força consciente. Você também. Concordo. Mas acontece que outras pessoas conscientes são problemáticas no mundo de Atlas. E a gente está querendo derrubar algumas delas. Isso não me interessa. A menos que você esteja querendo fazer um pacto. Um pacto? Você faz pactos? Sim. Assim, você já fez pactos com outras pessoas? Sim. Com várias pessoas. O que elas pedem normalmente? O que todos sempre buscam. Poder. Se você quiser fazer um pacto, sim. Enquanto ele está concentrado ali se comunicando com o elemental, vocês começam a ver uma agitação ali na aldeia. Os elfos eles começam a andar assim meio desesperados de um lado para o outro, meio preocupados, né? E eles começam a se reunir, gritar coisas ali no meio da aldeia, começa a apontar pro alto. Quando você olha pro alto, na direção onde eles apontam, você começa a ver uma nuvem negra vindo na direção de vocês. Imediatamente você pensa, chuva? Não. Não é chuva. Não tem chuva, mesmo. É, não tem chuva. Só tem gente todo mundo. É uma nuvem escura, acinzentada, amarronzada. Lembrando fuligem. Lembrando Sylph? Sylph. Exato. E subitamente vem uma ventarola. Ele tá chegando aí. Invade a vila. Sabendo. Invade a vila. E vocês se veem cercados por uma tempestade de Sylph. Não, uma tempestade de areia. Joga um teste de concentração. Concentração? Constituição? Constituição. É o seguinte, ou não? Uhum. Cordão prazer. Cadê aquele 20 que tava agora? Pois é, né? Não, mas eu tenho tipo 55 de constituição. Que no stealth não resolveu, por isso. É, não, eu quero saber qual que é a CD, né? Deve ser mais que esse. Aqui, ó, vai dar 61. Mas o cara já dá pra funcionando? Tá. Tá. 61 pelo menos. Ok. 17, não, mas 10? Você começa a ser açoitada. Você começa a ser açoitada pelo Silt. Vocês percebem que se forma um redemoinho ao redor da Ciri. Você vai sendo açoitada pelo Silt. Ô, senhor. Enquanto você tá ali na concentração. Você vai conversar sempre pra mão, né? É, poxa, calma aí. E o que você pede em troca nesse pacto? Você deve seguir os meus preceitos. Preceitos. Comer, tomar, expandir, mais poder. Oi, você já segue, não sabia. É, já sei, eu tô pensando tipo, no fundo da minha mente. Ué, mas já não faço isso? Eu já como? Chegou eu seu já Deus. Bebo? Eu já tenho poder, eu tô sempre evoluindo. Parece bom. Oi, ela é clériga de Silk. Ela tem esse nome pro evoluir, né? O evoluir dela seria roubar, né? Já sei roubar ela também. Se eu traduzir pra Atas, o nome dela seria assim. Siga os meus preceitos. Você quer um devoto, é isso? E você terá Deus. Poder. Mas... Então, devotos, é isso? Não tá rasquinha pra ele. Não sou um deus. Mas é como se fosse. Você quer um devoto, alguém que acredite e siga seus preceitos. Pra você ficar mais forte. Mas a descrição que você deu é precisa. Então quanto mais pessoas acreditarem em você, mais forte você fica. Sim. Era uma fada. Ai, kawaii. Mas aí no caso, se eu fizesse um pacto com você, você me daria poder, você não iria me ajudar. Eu não interfiro nos assuntos dos mortais. Apenas na forma de pacto. Na forma de magia. Mas um tipo de magia que não é nem profanadora, nem preservadora. Não é magia arcana, é magia elemental. Os druidas e os clérigos. É magia divina, química é uma magia elemental. Exato. Não existem deuses, mas existem os elementais, os lords elementais. Que eles têm o seu secto de clérigos e de druidas. Olha, eu já sou druida! Caramba, eu vou ser o druida do Silti! Quer pegar uma de classe de clérigo? Não, eu já sou druida, eu tô pegando de bardo. Chega, né? Daqui a pouco eu vou ficar com muita classe. Nossa, você não tem poder? Olha, assim, ó, me dá um segundo. Primeiro, você pode parar de bater aqui onde eu tô? Primeiro de tudo, vamos lá. Joga um teste de carisma. Não, não foi uma abordagem muito boa. Poxa! Carisma? Carisma. É só atributo? Só atributo. Ok. Ele é o Lorde Negro de Silte. O vendaval, ele diminui, ele não chega a cessar por completo, mas ele diminui. Fica uma brisa suave, carregada, empesteada de partículas de silt. Vocês veem os elfos já cobrindo o rosto com panos, né, para se proteger. E vocês percebem que tem uma nuvem de silt que ela vai flutuando dentro da vila, para lá e para cá, tá? Como se fosse o vaguejar de uma onda do mar, indo para lá e para cá, certo? Isso continua assim mais concentrado na Ciere, ou seja, perto de vocês, mas se abranda. Não é mais um açoite, é mais como se fosse uma carícia. Obrigado. E ele fala para você: eu apenas queria saber quem era você e o que há em seu coração. Não só você. E aí quando ele fala não só você, todos vocês escutam uma voz ecoando dessa tempestade de silt, falando: não somente você, mas eu queria ver o que há no coração dos outros que você mencionou. E aí, galera, estão me oferecendo um pacto aqui pra gente conseguir ficar melhor. O cara da vila tá ali ainda? Estão todos. Não, a gente tava conversando com alguém, o Drax, o capitão do navio, tá? O Conselho dos Sábios tá junto. O Conselho dos Sábios. E aí, gente, qual é desse elemental? Vocês acham que é uma boa pra gente conseguir uma rebelião? Eu não sei como é que é aqui no mundo de vocês, mas ser um druida parece legal pra mim. O Rajan, que é o mestre da aldeia, né, o líder dos elfos ali, ele caminha, ele se levanta, né, caminha até mais próximo de você, onde tá aquela maior concentração de silt, olhando ao redor, e aí ele se curva. E aí ele fala: Lorde Ragão, é uma honra tê-lo aqui em nossa aldeia. Você acaba de contactar um dos Lordes Elementais. Sim. Isso é uma grande honra. Desculpa, não sabia. Raras, raras pessoas são escolhidas para forjarem um acordo com os Lordes Elementais e receberem deles as suas bênçãos, as suas graças. Eles são chamados de clérigos, de druidas. Eles são similares aos templários dos reis feiticeiros. Ok. Ok, essa não é. Você não vai nos ajudar pra isso. Né? Se você está sendo escolhida por Lorde Ragão, é uma grande honra. Deveria aceitar. Eu não sabia que era assim aqui. É como se um deus tivesse chegando pra vocês e falando: ó, tô recrutando, querem? Bora! Já que você falou, se algum dos rebeldes conseguir esse conteúdo, talvez seja interessante. É, então, é isso que eu queria saber, o... Tem um rebelde aqui com a gente, né? Vocês estão numa vila de rebeldes. Que vão pra rebelião com a gente. Sim, o galera do navio. Eu falo... Qual que é o nome do velho elemental mesmo que ele falou? Ragão. Ragão. Ragão. É R-A-G-A-U-N. Oh. Se colocar um A, ele é o Didi Mocó. É. Aragão. Ô, senhor Ragão. É... Teria mais alguém na vila a qual você poderia conceder esse pacto? Alguém que você acha que além de mim seria digno? Aqueles que desejarem me seguir. O cara da vila falou assim, ó, quem da rebelião quiser entrar com o moço aqui, ele tá aceitando no momento. Mas tem que seguir. Eu tô de intermediário aqui e tem que seguir esses preceitos aqui do moço. Vocês querem? Matar, roubar? É que é ser ambicioso, é se alimentar. É, se alimentar, beber. Então, esse seria o meu subjetivo. Ah, então. Pô, se o cara tá deixando aberto, eu vou tomar um bebê, comer e beber o que eu quiser. Isso não deu o livro escrito certinho, eu vou fazer o que eu quiser. Certo. Vamos lá. Mais poder é ser ambicioso. É, e é aquele negócio: pra gente só vai valer enquanto a gente estiver aqui. Porque quando a gente sair daqui, corta a conexão. Sim. Então, mas a gente vai ter que abrir a conexão depois, não vai? Não. Rola um D20. Um D20? Escolhe o bom não? Não, só rola. 17 elfos, incluindo duas crianças, se apresentam, se destacam do meio da multidão que estava temerosa com a tempestade de Silt. Vão até próximo da rodinha onde vocês estão e se ajoelham diante de Lorde Aragão. Bem, parece que você tem 18 novos súditos. 17. 18. Mas eu aceito assim gratuito. É de graça. Vai fazer uma magia de buenas aqui pra fazer o que eu já faço. Poxa, velho, tranquilo. Já é o missário dessa religião aí, né? Na pior, se ele quiser, o que eu posso fazer? Eu pego uma pedrinha e transformo em Silt pra aumentar ele. Entendeu? Acabou ajudando o moço. Tem uma extensão aqui, foi no Silt na casa. Exato. Opa! Alguém mais quer? De volta. Eu sou um deus. Bem, não faz sentido eu ser devoto de outro deus. Aqui você não é muito deus também. Já tem poderes. Pensa assim, ó, é como se um outro ser, vamos supor que você fizesse um pacto com a eternidade. Mesmo um deus poderia, então Deus pode fazer pacto com outro deus. Estranho. Cara, não racionaliza demais. Alguém quer pegar um nível de clérigo ou de druida? Pela maior da personagem, não. A ideia é legal, mas é muito bom. É que pra mim, tipo, um deus venerar outro deus é como se ele não se validasse. Sim. Eu não vejo o Grial plano elemental de Silt de Atlas. Flutuar é uma palavra muito forte, Grial. É só seguir os ensinamentos. É um pacto, você tá fazendo um pacto. Pra quem já foi bruxo, um pacto com elemental, filho. É de quanto? Ok, dá pra pegar um nível de feitiço, de warlock bruxo, também, de bruxo. É combina. É, é. Não existia isso no AD&D quando foi criado o Dark Sun. Não existia tranca de guerra. É, não existia tranca de guerra. Dá pra pegar aqui. Eu vou criar a própria região, seu clero de mim. Então não é isso. Exato. Eu tô no processo também, tô no processo. Só que aí você vê. É, de vocês mesmos. Exato. São dois. Ah, mas aí você vai venerar verdadeiro ou clone? Os dois. É igual? É em Yang. Ah. Deus tá em todas as coisas. Mas não é falso. É duplicidade. Nenhuma falsa. Mas pra religião não importa. Não importa. Ah, é religião, é tudo falcatrua. Um representa um lado, outro representa o outro. É simultâneo. Eu uso a religião contra clones. Já tem uma em Arkham. Cuidado, hein? Ele pode te bater. O ataque dos clones. Rola fazer homenagem pro Lindir sem ter mal pra terceira pessoa. Pois é. Você não vai com o clone, se tiver tudo bem pra você. Não, olha o Dr. Manhattan aí. Você tá com o seu normal fugir? Desse homenagem? Não. Acho que todo mundo é guiado nesse homenagem, meu. Vai virar devota de Lorde Ragão? Uhum. Ok, beleza. Depois eu preciso pegar um livro então pra saber como é que funciona os clérigos em Atas. E os druidos? É tudo que ela já faz. É tudo que eu já faço e ainda, tipo, pra conseguir fazer magia bem mais tranquilo do que a gente vai fazer. É, sem pensar duas vezes. Ok, você assumindo pacto com eles, suas magias druídicas, né? Que não chegamos a nerfar, mas que seriam nerfadas, voltam. Vim de uma outra fonte agora, não a Lihana no momento. É, porque depois quando eu sair vai cortar essa conexão. Exato. Eu sou mineral, senhor, então, pro caramba. Não. Eu já fiz essa oferta pra todos vocês. Mais uma vez. Aí, ó. Cara, você tem que entender que eu sou druida, eu vou venerar os elementos, não dar uma lagartixa super desenvolvida. Peraí, você vai venerar areia. Daí a boca tá rezando pra pneu. É um mau elemento. Cara, você tem que se adaptar ao ambiente que você tá. Você tá em Atas, parceiro. Eu sou literalmente o Godzinho. Ela tá sendo honesta com ela mesma. É da natureza. É dela, a religião, é dos humanos que é da natureza. É dela. Pronto. Exato. Acabou o problema. Ai, caramba. Ok, 18 novos sujos, temos 18, temos 17 pessoas aqui da rebelião. Fora as duas pessoas. Talvez você fique mais feliz agora, é. 15 pessoas aí que eu acho que vão estar mais preparadas aí pra rebelião. Então temos 17 pessoas contraindo isso daí. Não foram todos virar os seguidores dele. Ah, tá. Mas aqui eu nem sei como funciona. Você consegue ser devoto de mais um deus? Eu acho que não. Não sei se não, existe. Você só consegue, tipo, igual eu. É, na verdade não tem deus aí, eles estão aprendendo, então eles estão quebrando as regras que ainda não existem. Exato. Mas eu não sei se em Arthas eles são politeístas, justamente por ter vários deuses. Não, você só pode receber o poder de um. Onde? Arton? Sim, você é politeísta. Não, você pode acreditar e crer, mas poder receber poder é de um só. É por isso que o paladino do panteão não recebe nada. Ah, é, ok. Então não é paladino. É. É um guerreiro. É, exato. Não, tem uma regra específica pra isso. Mas você não recebe poder de mais de um. Mas você pode seguir mais de um. Pode, pra seguir ele vai vir. Você segue os preceitos que tu quiser. Porque assim, se você tá seguindo todos, você tá seguindo Nib, né? Tá. Não. Que é um deus, né? Você tá seguindo só Nib, você tá sendo caótico seguindo todos, entendeu? Às vezes é o que a pessoa necessita no momento. Na verdade, você não recebe na ficha, mas recebe de acordo com a boa vontade do mestre, né? Você quer mais caos aqui? Você quer corônicos aqui? Limão, sorvete, limão. Sorvete. Se tiver sorvete aqui, já resolveria o problema. Puta, resolveria mesmo. Eu também. Beleza. Depois eu vou pegar então pra ver certinho. Se a gente precisar hoje, eu puxo o livro aqui no celular mesmo. Ok. Tem o compêndio que ele detalha os clérigos e os druidas. Agora, já que é essas pessoas a gente boa, você fica também passando pelas outras cidades, fazendo uma prospecção. Mas sem ir pessoalmente, só contatar a mente das pessoas. Até porque a gente só tem um dia, né? Como assim? Você quer que eu fale com as pessoas? Vocês querem virar um voto dele? Não, se você tá na rua, elemento. Se quiser prospectar nas outras cidades, as pessoas que estão alinhadas. Porque aí vai dar o poder para ser suas pessoas. Ah, mas é que as pessoas têm que querer, né? Sim, você tem que prospectar, por isso que é prospectar. Pô, que a gente chegar mais perto, eu falo com eles pra eles dar poder pra outra galera. Eu olho o Silt Lord. Buga a cabeça. Esse outro aqui, ele é de quê? Ele é de silt também ou ele é de terra? Terra. Esse de terra, olha. gente falar pra outras pessoas aqui, tem outros. Olha, seres. Eu vou dizer quais os elementais, quais são os lords que existem. Não, vamos lá, eu posso ter parte. Existe um lord elemental do sol. Olha, do sol. Da ele água. Da água fraquinho. Da chuva, fraquinho. Do magma. Nossa. Tem dois. Da terra tem dois. Tem dois do ar. Um do silt e um do fogo. Mas fogo, magma, terra, silt, é tudo mesmo parentesco. É, tudo primo. Tudo queima. O magma, inclusive, deve ser primo de dois. O, o da chuva tá muito errado nesse momento. Então, o que, que eu tô ele fazendo? Ele é muito esporádico. Ele é uma vez por ano que ele aparece. Não, ele tá escondido no deserto esperando o Moadib. Esperando alguém podem seguir. Os elementais aqui. Pode, né? Tem as imagens? Esperando alguém acreditar não que vai imagem. Chover. Ah, o Duar é bonzinho. A gente não consegue reverter essa tendência. Coisa. O seu é caótico neutro. Ah, gosto dele. Ó, da terra, caótico mal. Ih, deixa esse cara lá. Aí, não conversa com ele não. É foda. Neutro. Água, chuva. Neutro. Neutro, porque ele nunca aparece, né? Influência zero. Ele fica só na dele. É, o do magma e o da terra pode deixar pra lá. E o do sol? Cadê? Qual que é o do sol mesmo? É o primeiro. Agni. Caótico neutro. É. Igual esse, hein? É, porque tá atingindo todo mundo. É, lá. Do mesmo jeito. Que isso? Quem vai falar com o Duaro, ó. Leal e bom. Ah! Só viu, meu uma amor, eu consigo saber quais são esses todos que estão aqui? Vai, um aqui é da terra, esse é do silt, os outros dois é o quê? Vai. Os outros dois perto. Da terra. Esse aqui, da porta. Aí tem um de cima aqui e um esse de baixo. De cima é do sol. Do sol, ok. O de baixo é do magma. Potencial e esse, ah, esse cara, deixa eu falar. Esse é foda, hein? Então, os dois mal aqui perto. É. Só sobrou do solo. Não, mas se eu sinto, dá pra conversar. Mas a gente não consegue incentivar esse pessoal pra atacar a cidade? Não, eles só fazem pactos. Eles são, é igual Deus. Eles são os só deuses faz pactos. Lá, eles não interferem. Eu não tô falando pra gente começar de maneiras indiretas, talvez, sabe? Entendeu? Lembra de Rebels? Fazer ele pensar que ele quer. Fazer ele pensar que ele quer. Tudo cultuar esses elementos, caramba, aí pronto. Eles têm o poder que eles querem. Aquele que fica no meio, eles são tipo isso. Eles são como se fossem os deuses. Oh, os caras não foram o que você fez. Um cara específico lá, não foi todo mundo da cidade, uns 3 ou 4 só. Eles são piores que os deuses do panteão. Porque os deuses do panteão eles ainda interferem, eles têm suas paixões, suas motivações, então eles estão cagando o tempo todo. Eles não, eles ficam mais na dele mesmo, nas deles mesmos. Ele é alguém para você e fala, oi? É. É um mundo mais selvagem, né? Não tem cultura desenvolvida em sociedade. O que existe são 13 cidades-estado. E algumas aldeias esparsas. E os Halfling canibais. E aí, o que vocês vão fazer? Eu quero saber se eu posso sempre ter pacto com mais de um. Não. Não? Não. Por que não? Só com um. Nossa. Aqui eles são exclusivos. Uma curiosidade. Vai lá então com aquele do sol. Mas posso barganhar, por exemplo, com outro pra tipo, outras pessoas da rebelião... Se vocês quiserem se filiar a outro desse bicho. Sim, pode. E assim, já tem. Já tem pessoas espalhadas pelo mundo, inclusive na rebelião, que tem poderes elementais. São clérigos ou druidas dos elementos. Acho que é difícil ser clérigo ou druida aqui, cara. Falar pros caras. Na verdade não, é a classe de personagem jogador. Então, não entendi. Ok. Poder conseguido. Ok. Tá beleza. Acabou aí pra falar com a Lívia? Já. Tá bom, já fechamos? Obrigado, moço. Até a breve. Valeu, meu Lorde. Pô de boa, a porta ali, ó. Você aguarda a manifestação do pacto. Ok. Você se sente tocada pelo Silt. Ok. Eu já senti desde que eu caí nele. É. Mas de uma forma diferente agora. É como se o Silt fosse seu aliado, não mais seu inimigo. Não vai mais afundar. Não vai mais afundar. Olha aí. É, tem que ter poderes, quase. Você não afunda mesmo assim. É. Jesus não andava na água? Exato. Então, você não afunda. É É, transformava água em vinho. Cara... Multiplicava o peixe que é da água. Exato. Ele era um carrego da água. Ele era um carrego da água. O pão que é farinha e água. Na verdade, ele multiplicava a água do pão, aí aumentava, né? Puta que pariu. E ele. E o que é vento? Hã? É água. E ele era um clérigo de alto nível, porque ele conjurava magia milagre, que é de nono nível, várias vezes por dia. E aí, tá vendo? Mas era só a replicação de magias menores. Ainda assim era milagre. Ok, o que vocês vão fazer? Vou falar com o Zé, foi da resistência. Eles falaram pra gente que tá quase pegando fogo a rebelião, né? Isso, porque não tem os limites. Não, mas faltava muito pouco. Por quê? O líder da cidade é muito ruim, é isso? Ele é um tirano. Você pergunta isso pra quem? Pra qualquer um que a gente tava conversando aí. Que tá, era... O Drax, pronto. É, todos os reis feiticeiros são tiranos. Então, tipo assim. Eles fazem sacrifícios, matam muitas pessoas. Qual que é a linha vermelha? Que é uma linha vermelha. O que falta esse filho da mãe fazer pra população se rebelar de verdade? Ele deixar de existir. Como aí? É porque eles se rebelam contra os... Sim. Porque ele é um rei feiticeiro. Toda a população unida não conseguiria derrotá-lo. Então assim, tava tentando pensar um jeito de a gente fazer a população se rebelar. Dois pontos, minha opinião. Ou a gente tenta fazer ele se rebelar e a gente vai junto e... Mas é o que vai acontecer. Ou a gente tenta afastar, se a gente deixar esse cara longe da população. A gente mata, não pode usar todos os poderes, não se foda-se como a gente fizer isso. Né? Não precisa segurar. E depois a gente só conta a historinha pra ele de como é que foi, entendeu? Só a gente vai precisar de alguém pra assumir a postura de herói. É assim, a gente vai até a torre desse cara que é onde ele tá, teoricamente, não é? Tá? Sim. Porque é lá o nosso objetivo final pra gente ir até pegar a outra parte da roda. Coincidentemente. Na pirâmide de Tyr. E aí, esses caras vão fazer a rebelião. A gente só vai estar no lugar certo na hora necessária. Entendeu? A rebelião vai estar rolando, a gente não vai estar combatendo com ele no meio da cidade. A gente vai estar com ele na pirâmide. Na pirâmide? Então, teoricamente, a população comum não vai ver como esse cara foi morto. Entendeu? A rebelião já vai acontecer. E porém deles também é não ter alguém. Algum outro rei feiticeiro venha para o nosso, alguém que tenha discernimento de poder, que não fica. Mas se corrompe, gente, e acaba fazendo a mesma coisa que o cara fez. Mas vai vir. Mas é importante que haja um estopim. A mão de Kallak deve apertar muito mais forte o povo, ao ponto dele se ver encurralado e não ter outra opção não ser se rebelar. Mas foi isso que eu perguntei, você falou que o sujeito era morrer o cara. Sim. Eu falei, é o quê? É matar 50 pessoas na praça? Precisa, é o quê? É estuprar 60 vídeos? O que é que falta? Que isso, povo? Você entendeu? É isso que eu quero saber. O que falta pro povo falar? Já deu. Vocês são escravizados, tem que ficar lutando. Tem que fazer uma ilusão. Se matando. Entendeu? Pra eles por medo. Isso já não dá um estopim pra vocês? O medo deixa as pessoas acuadas. Ah, vocês querem a figura de um herói que, por exemplo, vá até lá e... Vocês querem um herói, mas ao mesmo tempo vocês não querem um herói porque vocês querem que seja feito por vocês. Aí não dá pra entender, gente. Não, ter a figura de um herói é diferente de eles não terem um herói. Mas eles têm que tornar o herói deles. Mas eles não têm poder pra isso. Eu não sei exatamente quantas pessoas têm que ser estupradas por Kallak para que o povo se rebele. Não existe um número para isso. Mas a mão dele tem que esmagar mais forte o povo. Eu imagino que seja na convergência das duas luas. Que isso vai acontecer. Também precisamos de um estopim que parta do povo. Que pode ser com a ajuda de vocês, inclusive. Para que Kallak ele deixe de ser essa figura imortal que enxergamos e seja alguém que possa ser ferido. Se o povo ver Kallak sendo ferido em público, o povo compreenderá que ele é tão mortal quanto qualquer outro. Exato, perfeito. E acuados, o povo irá partir para a rebelião. Perfeito, então. Nós vamos fazer isso acontecer. Eu vejo um probleminha. Não tem vácuo de poder. Se a gente tirar esse cara de poder, alguém vai assumir. Se alguém não assumir, vai vir um outro war. Não, sim, mas eles querem fazer uma democracia aqui, não é isso? É que se o quê? Vocês querem fazer um conselho. É fazer uma rebelião. Várias pessoas, aí vai ficar assim. E vocês governam junto em nome do povo. Ah, sim, sim, sim. O mesmo que fosse um novo rei, mas não um tirano como ele. Não um tirano com poderes que não. Que desafiam a lógica. Faça um conselho, é melhor que a Nessa Velada. Sim. Mas é poderoso para parar alguns outros caras. Então, é que eles queriam que exatamente tivesse as rebeliões. A questão é que eles acham que os reis terceiros são intocáveis. Se a gente mostrar que eles não são, se eles perceberem que eles não são, eles são só pessoas que, tipo, sei lá, com outros pactos. Que ainda não são dragões? Que ainda não são dragões? Qual que eles davam para tentar, assim? Runas aqui, né? É, mas fazer um outro real pra deixar pra cá. Na hora que você sair, perde a conexão. Porque a gente não tá conectado. Aí ele, você quer o quê? Governar aqui? Isso, exatamente. Não, isso. Os caras têm o governo deles. Eu acho que. Olha que pilantrinha! Alguém deles. Quer então, se tornar um novo tirano? Assim, minha opinião então seria a gente tentar derrubar todos esses caras o mais rápido possível. Sem tempo pra ir em 13 gente, cidades. A gente não tem tempo, mano. Escuta o problema, mano. Faz teleporte? Não, mas você faz teleporte por árvores. Ups. O cara só faz aqui, ó. Se revelasse uma certa forma. Ou a gente dá um estopim aqui e as outras cidades B. Isso. Faz o bagulho e por elas, decidem por elas. Fazem por elas? Ou a gente faz o que a gente só veio fazer aqui. Então, a gente vai pegar e já era, acabou. Então vamos fazer um teste. Vamos começar a rebelião começar, vamos esperar. Vamos ver se essa rebelião vai ganhar. Porque se essa rebelião não ganhar, qual que é a chance das outras ganharem também? Depende antes ou depois da convergência. Depende, lá que eu acho que é a gente, lá eles vão ter. Minha opinião, o que eu acho que a gente vai fazer aqui? Agora uma coisa muito importante. Que língua que esse pessoal daqui fala? Que lindo o pessoal daqui fala. Ataziano. E a gente tá falando ataziano com eles. Sim. Então agora eu tô entrando, agora eu tô falando ratoniano, tá? Só por. Matriz de tradução da tarde. É porque eles lêem mente, assim. Você vai esconder, mas não vai esconder. Sabe que eles estão lendo mente nossa. Sim, parece bom. No momento que. Qual que é? A gente vinha aqui. O que tá acontecendo? Fazer o que tinha que fazer pra pegar o pedaço da. Foi 10, demogorgon. E deixar os caras receberem o formigamento na sua cabeça. A gente vai embora pra Atra. Para o nosso plano, e daqui a dois meses os caras vão vir aqui com o exército e derrubar todos os rebeliões e vão voltar para a mesma coisa, só que com um novo rebeliões. Cara, mas aí não é problema nosso. Deixa eu ser bem sincero, eu não estou aqui para resolver os problemas do mundo, eu estou aqui para resolver o problema do universo. Isso mas aí, o problema do mundo é muito pequeno para a gente no momento, você percebeu? E se a gente está pensando então por esse caminho? Caguei pra rebelião, só vou entrar em batalha, vou ter que fazer até sair. Já é o que eles vão fazer. É só por isso que a gente tá ajudando, porque senão, pensa, se eu for resolver o problema do mundo inteiro, aí é mais fácil a gente, tipo, mano, foda-se, a gente muda as runas, muda o sol, muda tudo, traz água. Então, por que não, a gente tá não se preocupando de, tipo, do mundo? Ah, ele tem que ser um poder que seja aquilo pra ele? Não, porque tem. Eu não resolver o problema do mundo não quer dizer que eu quero foder, trazer mais problemas pro mundo. Mas a gente vai trazer de qualquer jeito, ó. A gente vai desbalancear isso. A gente já... A rebelião já vai ter. Matar o cara aí, porque onde a gente tem que ir é no meio da pirâmide do cara. O cara jamais ia deixar, gente, vem aqui, entra, passa, qual que vocês quiserem. Pega a runinha aí, ó. Então isso nunca ia acontecer. Então assim, ó, a luta com o cara a gente já vai ter. Sim. Né? Coincidentemente, os caras vão fazer uma rebelião. Que vai culminar com a gente matando o cara. Uhum. Beleza? Os caras estão aí, vão ficar eufóricos, ó, a gente pode, babá. O que eles vão fazer nas outras cidades é problema deles. Não vou resolver o problema do mundo inteiro, de 13 cidades. Ok? Acharia muito bom? Acharia muito bom. Depois que a gente resolve o universo, se vocês quiserem, a gente volta e resolve as 13 cidades. Então, acho até porque se a gente perder, foda-se, morreu o mundo todo. Então, acho que pode não. Parar de pensar de. Tá fora. Então, mas não sei o quão fora isso aqui tá, né? Porque o nada tá em volta. Se o nada tá em volta, ele vai englobar isso aqui também. O nada tá em volta de tudo. Entendeu? Ele tá desconectado do universo, não quer dizer que o nada não tá aqui. Então. Não adianta resolver o problema do mundo todo. A gente só vai fazer uma parada que coincide com o nosso objetivo. O que vai acontecer depois que a gente sair daqui? Ou como vai proceder o sistema de governo deles? Olha, é problema deles. É que eu tinha entendido que tinha limitado de alguma forma o nosso poder para ser incrível para eles, para entender que foi um poder externo que tinha derrubado o poder deles, não foi isso? É tipo, eles, de certa forma, sim. É que eles não querem que a gente resolva sozinho a rebelião. Isso, eles o, que não eles, querem... o que eles não querem é uma solução Deus Ex Machina. Isso. Mas é porque justamente isso que a gente precisa agora. Porque a gente não tem tempo, né, irmão? É exatamente não, a gente vai chegar... resolver o cara, mas daí... A rebelião... Eles... É, eles vão fazer. Eles convencer as outras pessoas cara, a... Mano, porque eu... a tomar o poder, forte. Mas não ser arriado do cara, aí é problema deles. Olha, gente, se a gente... Peraí, agora vamos lá. Se a gente matar o cara, praticamente... Se não. É o que vai acontecer por questão do nosso objetivo final. Por si só, isso não ajuda a rebelião. Isso. Tem mais elementos que eles vão ter que fazer, que é convencer as outras pessoas que tá a mudar a ideia. É porque assim, ó... Não precisa provar. Não, mas o que eles querem é mais ou menos isso. Que, tipo, que a gente use, de alguma forma, não, ou prove, de alguma maneira, como todos os reis podem ser feridos. Mas isso é de boa. Isso é o a gente vai estar lá dentro do negócio, tá entendendo bem? Se não vai ter, aí eu não sei. Gente, ele está complicando muito nossa vida. Vamos para a pirâmide, vamos matar o cara, pegar a roda. É isso. É o que eu também acho. É, não tem pensar mais nada. Porque, tipo, só de fazer isso a gente vai estar ajudando eles. Você mesmo falou que ele fica um lugar separado, não, a gente já vai matar a população lá. Então, ninguém vai ver o que aconteceu. Exato. Mas tipo, se a gente for esperar a convergência, não sei como é o esquema da convergência. Mas a gente não quer esperar. Cidade. É, não quer esperar, quer? Não sei tipo, se ele vai tipo, fazer um ritual em praça pública. Mas vocês querem esperar, não sei qual é o esquema. Não, é que a gente tava esperando chegar perto para ter acesso. Isso. E a gente vai usar a desculpa da rebelião para entrar na pirâmide. Porque se a gente for agora... A gente não tem um pretexto pra entrar lá. Vocês eram... Não, mas tem o nosso pretexto. A gente entra como escravo que mas veio pra... A gente não tem o pretexto. Mas sim, pra... não, é batalha em cima de batalha e a gente não tem recurso pra isso. É, a gente quer aproximar lá de forma que não suspeite. Não, esperar o cara não, não, a gente não vai esperar o cara que vai estar perto da convergência porque vai estar todo mundo lá. Porque ele tá chamando muita gente pra cidade. Isso. Aí os caras falam, não, ajuda a gente. Não, beleza, sem problema esperar a convergência pra ajudar os caras. Esperar um dia não vai fazer diferença no apocalipse que a gente tá. Tem que entrar lá agora, a gente não tem, tipo, nem como passar no portão da cidade. Exato. E teoricamente eles pediram, tipo, foi uma troca. Os caras ensinavam a gente a fazer magia e a gente ajudava eles na rebelião. Sim. Entendeu? Porque senão nenhuma magia a gente ia poder fazer sem matar nós mesmos. Vocês fizeram um acordo com eles. Foi um acordo de cavalheiros. Ajuda e a gente ajuda. Que você fez o pacto com o Silt, dizendo que foi exatamente isso, a gente tá na rebelião. Pessoal, a gente falou, pô, a gente matar o cara, a gente tá ajudando na rebelião. Não, sim, não, só matar o cara não. Sim, tá. Eu acabei de perguntar aí, pra ele. O cara infartou. Não. Aí não é uma rebelião. Eu acabei de perguntar pra ele, o que falta pra rebelião acender? Ele falou, não sabe. O cara sumiu. Ele falou isso? O que falta é a galera acreditar que eles podem. O que falta é a confiança. Aí é coisa deles. Não, eu já tava pensando. Mas tá bom que a gente pode mostrar. É isso, é o que a gente vai fazer. Então, o que a gente pode fazer? Assim, a gente pode criar um incidente dentro da cidade que chame a atenção desse cara. Pra ele sair. Aí a gente mostra pras pessoas que ele é sangue, que ele sangra. Mas aí. Aí que... rebelião. Aí exato. É problemas. É igual o deus lá de 300 lá. O cara sangra. Xerxes. É, sei lá. É, o cara sangrou. Foda-se. Isso. Entendeu? Isso. A população tem que ver que ele sangra. Se, é só isso. Se vocês ajudarem pra que mostrar à população que ele pode sangrar pela mão de um dos nossos, pronto. Depois vocês podem fazer o que quiserem com ele. De preferência fora da vista das pessoas. Sim, pra que as pessoas acreditem que o golpe de uma pessoa do povo foi o que matou. É esse negócio. Você tem um bagulho assim, só que o grupo é mínimo. Se caracterizado como alguém do povo. Pra poder fazer o que eles querem. E a gente fizer isso, vale pra vocês? Sim. Pronto, a gente vai vestido de escravo aí, parecendo que não tem nada. E a gente vai cortinho, ó. É que você não é uma mão de glória, né? Machadada no cara. Entendeu? O cara mais propício da gente. Agora baixar do sangue, porque antes cauterizava. É, exato. Antes arrancava. É o que precisa, é um ataque. Uma flechada no cara. A gente não consegue usar runa, certo? A gente consegue, mas com dificuldade. Isso. O que acontece se a gente usar, por exemplo, uma runa do tempo pra parar só o coração de uma criatura? A gente para só metade, porque a gente só consegue usar metade. Isso Ele tá correto. Não, se você não usar com prudência, dizer assim, você vai tipo dar um dano em área em todo mundo, inclusive em você mesmo. É porque assim, eu pensando aqui em uma manipulação de tempo e tanto tempo e espaço. Pro nosso, no meu de tempo de manipulação de tempo e espaço, tomar um coração assim não seria muita coisa, seria bem fácil. Porque imagina só, ele segurar ali o coração dele por tipo 3 minutinhos. O corpo apodrece, solta o coração, vai circular aquele monte mas de coração. Mas aí você não mostra que o povo pode. Você só mostra que o cara infartou. Não. Causas naturais não é o povo. Chega o povo lá, faz um cortinho e fica. É mais fácil a gente estar vestido como povo e a gente não se passar pelo povo. A gente chama uns carinha pra ajudar na batalha. Isso. Ele fica empolgado. Ele já tem o líder da rebelião que tá lá, não tem um cara que é foda de você que sim, tá lá? Sim, sim, sim. Ricos, o gladiador. Isso. Então, tipo, ele já tem... Posso apresentá-la a vocês? Então a gente só precisa ir caracterizado, bonitinho, como se a gente fosse um mequetrefe daqui e boa. Vou repetir o que eu acabei de falar, pessoal, pra ficar claro. Se eu parasse o coração dele, vi pra qualquer pessoa que estivesse em volta, não veria. Não daria saber quem fez. Ué? Assim. Aí vocês vão falar que a gente tem que ser um pouco... Tem que deixar mais eles. Só que, tipo, qualquer coisa que eu faça mais agressivo pra quem tá falando. Se a gente tiver que nem eles, a gente é eles. Não, o que o Ariel tá querendo dizer é: não dá pra usar um poder mega ultra mega blaster, porque os caras não têm acesso a esse poder. Cara, só fazer o cara sangrar. Eles não. Sim. Mano, se vocês não estão entendendo, é. Eles não querem ter poder pra matar o cara. Não é isso que eles precisam. Eles querem ter a vontade de matar. Isso, é isso que eles precisam. Eles precisam ter a consciência de que eles podem. Porque o poder pra matar o cara, se eles juntar a população toda, eles têm. Eles querem. Tipo assim, vamos botar assim que a Aliança Velada são um grupo de 100 pessoas, certo? Cidade tem 1000. Então 100 pessoas vai lá, se reprimiu as 100 pessoas. E as outras 900 pessoas não concordarem, o que adiantou eles se rebelarem? Vocês não estão entendendo, vamos lá. Eu entendi que você vai... É isso que eles querem. Vamos lá. Isso aqui é o da rebelião, ele vai matar o cara. Sim. Vocês acham que alguém da rebelião tem poder matar ele? Todos juntos, sim. Não, mas a gente vai conseguir. O negócio ia ser fazer ponto. Não, calma, deixa eu falar. Eu quero dizer o seguinte. A gente vai fazer o cara sangrar. Só de um cara aqui da rebelião dar um soco nele e sangrar, já vai começar a rebelião? Se todo mundo porque... acreditar que eles conseguem, eu sim. Sei, mas beleza, se todo mundo junto, legal. Só que não vai estar todo mundo junto uma vez, alguém vai ter que começar. Quem sim, vai começar? Então. Então, esse é o problema, eles querem que a gente mostre que alguém pode começar. Isso, essa é a questão. A gente começa, só que a gente vai estar como eles. É. Então, para a população toda, a gente não é um grupo de forasteiros que não é daqui. A gente vai ser o quê? O povo também. Deixa eu ver se eu tô entendendo. Segue meu raciocínio. Uhum. Então, chegamos à conclusão aqui. Só vamos fazer o que a gente já faz, só que disfarçado e tentando ser menos show-off. Exatamente, é o que a gente quer, não quer o Deus Ex Machina. Se eles têm sem uma consciência de conseguir ter essa iniciativa em outras cidades. Então, eu vou te dar uma ideia. Então, não sabendo se funciona, verdade, porque só não parou o coração dele no momento certo? Depois do show-off todo. Porque isso não adianta. Por que não? Por que parar o coração do cara? Fala pra mim. Vamos lá. A gente vai fantasiado de rebel, chega lá. Oh, você pode morrer! Dá uma espadada fake pro pessoal falar, nossa, olha, atacaram ele. Para o coração do cara. Morreu, começa a rebelião. Depois, mas vamos lá. Isso só funcionaria depois de um tempo de batalha. Isso. Não pode ser tipo o primeiro golpe. E vamos lá. Porque a gente, pra a gente tem que parar o coração do cara pra ele morrer, não dá. Pera aí. Gente, vamos só agir. Porque, tipo, o que vai que eu vou matar, né? Vai que alguém consegue parar o coração dele. Você tá no meio da batalha? Tudo bem. Mas tem que ter uma batalha. E não chegar à conclusão dele. Mas era isso que eu tava falando. Assim, eu queria fazer o jeito mais fácil possível pra não ser muito desperdiçado. Sim. Não, cara, a gente só precisa o quê? Faz ele sangrar na frente do povo, leva ele pra outro lugar e a gente mata ele em outro lugar. Bunny, é, qualquer coisa. É. Né? Oi, moço. Desculpa. Desculpe me intrometer na. No planejamento de vocês, mas... Em Ayrtoniano mentalmente? Não. Eu não sei o que vocês estão... É que a gente está Ayrtoniano, mas a gente tá falando. Discutindo, mas... vocês não têm todas as informações ainda. Eu acho que talvez fosse mais... proveitoso se vocês fizessem esse planejamento que estão fazendo, seja qual for... Na cidade de Tyr, depois que estiverem em contato com os membros da Aliança lá... E tiverem mais informações, o que vocês acham? Faz bem mais sentido. Vocês podem continuar essa conversa no navio, se quiserem. A gente pode ir andando enquanto vocês conversam. Sim, seria ótimo. Rafito pilota o Eli pilota o barco e seguimos pra lá. Ok. Pra não perdermos tempo. Pode ser? Pode, pode. Ah, obrigado, obrigado. Eu vou então preparar tudo. Tá. Ele vai saindo, né? O conselho ele se desfaz ali e ele vai preparar o navio pra vocês partirem. Tem que ter muita coisa antes do bagulho. Vai parar só metade do coração. É, metade do valor que você tirar. Não, fez outra coisa. Na verdade, você não precisa nem da roda do tempo. Você pode usar a runa do controle, por exemplo, e fazer o colesterol parar dentro do coração dele, entupir as veias e o cara infartar. Mas pra fazer um coração infartar com colesterol, se tiver 10 de graduação na runa, já é suficiente. Se ele não for elfo, você pode acelerar o tempo do corpo dele e ele morrer de demência. Ok, Jesse, a gente vai chegar lá que dia? Amanhã, né? Quanto tempo de viagem? Não sei, 2 dias. 2 dias de viagem. A gente vai chegar lá tipo num dia. Por isso que a gente vai chegar, conversar e já agir. É. Falta quanto tempo pra convergência? 3. Vocês vão chegar no dia da convergência. Quando chegar na noite. Convergência teoricamente seria a noite. É. Que é a minha mente do sol ou das luas? Das luas. É. Estou pensando que eu posso fazer o seu último. Como que é esse cara aí? Se tiver oportunidade, você vai ser útil. Se não tiver, deixa eu arrumar. Tem uma mínima ideia. Não, a gente não conhece. Tá tão louco. Ele, mas não sei como é que são, tipo, defesas dele, essas coisas. Vai, vai. Entendeu? A gente pode talvez só alertar ele que a galera tá de olho. É que alguém forte chegou na praça. É. Que dá pra tentar assim é tentar sondar um subordinado. É o que eu acho tipo, mais tranquilo de fazer. Vamos ver com ele então. E aí? Tá, beleza. Eles fazem o preparativo do barco, tudo, né? Preparam provisões, tudo. Né? O conselho vem até vocês, né? A população inteira da aldeia. Agradece vocês pela ajuda que vocês estão dando, certo? Presenteiam vocês com provisões, o pouco que eles têm ali de alimento, de água, tudo, água de cocô. A gente veio preparar, pra gente não precisa guardar pra eles, já é escasso. Eles ainda fazem questão de ofertar isso a vocês como uma forma de agradecimento. Deixa umas 8 aí com os caras. Ok. Tá ótimo. Nossa. Restar, eu vou deixar. É, mas é que tipo, a gente vai estar aqui no meio da pirâmide, não sei como é que vai ser. Não, taca pro alto. É, não, o plano vai estar na convergência. Tá chovendo! Morreu um rei feiticeiro, vai chover. Estoura. Não vai chover, é uma inundação. Joga a bola e pôr e estoura, vai foder difícil. Água de artificial, água artificial. Eu já deixo metade aqui agora e a outra metade eu deixo lá em cima. É, eu deixo tipo 8 ameixas aqui, ó. Ok. Bem, tá 8 ameixas aí pros caras. Eles agradecem, vocês se despedem deles e partem finalmente. Montam no navio, o Eli vai lá na esfera de obsidiana, controla ela, e vocês vão navegando tranquilamente pelo mar de Silt. Muito mais tranquilamente do que vocês navegaram até agora. Afinal, vocês têm uma sacerdotisa de Ragão, o Lorde Elemental de Silt. Ok, as horas passam. Nessas horas aí eu vou ficar meditando, concentrando, dando a bruma da mente. Concentração, juntando bônus. Ok. Cuidado, foi o último que quase tomou, perdeu a concentração aqui, deu um problema. É, eu vou tentar me conectar à mente de elfos que tiver na cidade. É, eu? Foi você? Fui eu? Quase queimei todo mundo. Tanto machado. Ok. Vai ser uma conexão ativa ou você vai só perscrutar a mente deles? Qual a diferença? Uma você conversa com eles, eles ficam conscientes da sua presença. A outra você só bisbilhota. Eu vou... um pouquinho dos dois. Eu vou bisbilhotar, mas vou deixar uma pegadinha, uma pegada. Ok. Eles vão saber que fui eu. Eu vou deixar uma pizza. Beleza. Rola seu teste de runa. Divide por 2 se quiser preservar. Se não quiser, não divide. E mata todo mundo em volta. Eu vou deixar a partir de agora permanente o poder. Ah. Que a armadilha vai contra a visão remota. Ok. Dura 24 horas, mais uma hora por nível. Vocês com 11 pontos a menos. Ok. 47. Muito bem, muito bem. Você vai querer preservar? Sim. Um santuário seu? É. Lembra que eu posso fazer meus mini santuários? Ah, sim. Eu vou só tipo meio que fazer um backup. Ah, se deu algum. Caramba, meu, não tô de santuário que você tem aqui, ó. Sim, te arrumo. Ok. É tipo um. Um laboratório de pandemia. Você teleporta pra lá. Isso, exatamente isso. Ok. Beleza. Eu posso ficar um dia, dois, deixa todo mundo se quiser mentalizar. E se possível, eu queria adicionar uma memória pra cada um deles, né? Você tem esse poder, né? Eu não sei, a gente é muito forte. Porque eu lembro que tinha uns poderes. Você não pegou esses poderes psionicos, isso? Eu sou profeta como psionico, então talvez eu tenha uma coisa nesse sentido. Talvez seja mais uma coisa mesmo. Ok, você vai ficar em concentração absoluta durante todo o tempo. A minha ideia é o seguinte, Jeff. A cidade é uma memória que eu quero fazer, é a minha memória de Lenorian. Não, não sei se não, tava pensando certo. Achei que Lenorian era o continente. E aí eu vou misturar tipo, as minhas lembranças com a minha ideia de tipo, do meu plano. Mostrar o elfo assim perdido, precisando de ajuda, né? Com esperança e aquela porta se abrindo e ele conseguindo entrar no meu plano. Vou mostrar pra ele o caminho. A ideia é essa. Tá, beleza. Você se concentrando o tempo todo e levando o seu poder de runa ali, mas ao mesmo tempo suprimindo ele pra não matar todo mundo ao redor, tá? Você consegue expandir sua mente pra contactar os elfos dentro da cidade de Tyr. Você vai ter que fazer uma salvaguarda de constituição. E você não passa com qualquer valor que você tirar no dado. Porque o valor é alto. Já passou. Assim passa. Você não precisa gastar isso. Vamos ver. É que todo mundo tem duas resistências lendárias para o cajado da top. Pronto, posso ganhar a responsabilidade do ganho. Ok. Ele vai recuperar porque vai dormir lá também. Beleza, Griel. Você expande sua mente para a cidade de Tyr. Você tem um vislumbre da dimensão dela, da profusão, da quantidade de pessoas que tem ali. E você sabe que aproximadamente 3% daquelas pessoas são elfas. Tá? Em dias normais, a cidade ela tem aproximadamente 12 mil habitantes. Então tem bastante elfos. Só que vocês não estão chegando em dias normais. Vocês estão chegando num dia de festival. Um grande festival convocado pelo rei Kallak. Mais ou menos ali, deve ter umas 100 mil pessoas aproximadamente. Tem uma caralhada de elfo. Não, não necessariamente. Muitos deles não são de Tyr. Muitos deles são de outras cidades. Tá? 3% de 12 mil é o que é de Tyr. O resto é de outras cidades. E aí, conforme você vai sondando as mentes deles, em busca de informações sobre o Kallak, você acaba pescando outras informações sobre as outras cidades-estado. Tá? E aí você vai sabendo os nomes dos outros tiranos, os nomes das outras cidades, tá? Que eu posso te passar depois os 13 nomes aqui, tá? Mas você vai tendo um conhecimento geográfico de Tyr, de Atas, assim, bem avançado. A respeito de Kallak, você sabe o seguinte... Primeiro, Kallak, ele tem a aparência de um velho humano, certo? Um velho que talvez tenha vivido centenas de anos, mas não tenha morrido. Na hora que eu vi, quase uma múmia em vida. Na hora que eu vi essa imagem dele, já foi mais na concentração, a imagem dele eu compartilhei com todo mundo mentalmente, sabe? Ok. Então, assim, aleatoriamente, em algum momento ele bate, só tinha viu um velho, né? Ok, beleza. Deixa eu caçar a imagem dele aqui. Agora temos um rosto. Agora vocês têm um rosto. Bom, o Kallak, ele está organizando um grande festival na cidade que vai culminar com jogos na arena de gladiadores. Que vai ter muitos gladiadores famosos, inclusive. Vai ser um mega evento. E nesse evento, o próprio Kallak vai estar presente. Já temos um incidente. Check. O Kallak, ele é muito reservado. É muito difícil as pessoas verem ele. Normalmente, a informação que você pega das pessoas te lembra muito a da Dama da Dor. Quando alguém vê o Kallak, normalmente é a última coisa que a pessoa vê. Então é raro ver ele. Tá? Mas você sabe agora que ele vai estar presente pessoalmente, assistindo ao torneio. Quanto deu seu teste? 50 alguma coisa, não sei assim. Beleza. 52, né? Joia. Os elfos comentam entre si, e nesse meio você contacta elfos que fazem parte da rebelião, inclusive membros da Aliança Velada também, tá? Você sabe que o Kallak, ele é extremamente poderoso. Ele tá sempre rodeado do seu secto de templários, ou seja, ele nunca está desprotegido. E dizem que ele está sempre cercado de proteções mágicas e pisiônicas. Ou seja, teoricamente o Kallak, ele é intocável por conta de tudo isso. Na letra E, bicho burro. Trazendo computador. Mostrar pra vocês a imagem do Kallak. Ah, legal, nesse livro aqui tem todos eles, inclusive. Não é só pensar, mas tem que mostrar a população. tava chamando, porque você não participava do torneio, chega na final, tá, ganhei, agora eu quero peitar você. Desce aí. Legal, seria legal. É uma boa. Não sei se vai rolar. Tem links? Eu tenho links. Que livro lindo, eu tenho links. Eu morri, ataque cardíaco. Não, é. Aí a gente pega, olha, sabe, você agora. Os quatro, é você. Escolhe, cara. Quem dos quatro você escolhe desafiar? A imagem do rei Kalak. O rei feiticeiro Kalak. O tirano de Tyr. O algoz dos ogros. Cara, esse ficou no sol, hein? Parece o White Walker, né? Não sei quem é o White Walker. Do Game of Thrones, o rei da noite. Você também tem a imagem do rei Tetuk-Titlai de Drage, da cidade-estado de Drage. Esse cara aqui. Mas se tivesse que pegar a tua mão, eu não ia saber quem é. A mente que me trouxe essa informação provavelmente é de lá. Sim. Esse cara vem? Não. É, 13 com uma cajadada só. Já seria bom, já pensou? Vai reunir todo mundo aqui, vai virar dragão! Aí ia virar pânico nas ruas de Tyr, que morre todos. Rei Dregoth de Gustenau. Outro rei feiticeiro. Meu Deus do céu, meu. Bicho feio. Isso é feio. Parece um capricorniano. Esse é um dos que tá bem avançado na transformação pra dragão. É. Rei Ramano, da cidade-estado de Uruk. Eles não são amigos, eles são tretas. Eles são humanos ainda. Bem humano. Né? Bem humano. Rainha Abalak-He, da cidade-estado de Ra'an. Nenhum deles é humano. A gente é humano. Rei Nibenai, da cidade-estado de Nibenai. Que eu gosto melhor. Outro que também tá bem avançado na transformação. Nossa, já é um campeonato, já é quase, hein? Já tá parecendo um dragão aqui na mão. Uma lagartixa. O rei Andrópines, da cidade-estado de Balik. Um anão? Parece, não. Parece um anão. Parece. É, mas foi... não é um anão, porque os anões não têm pelos aqui. Mas nenhum pelo? Rainha Obalalali Pui, da cidade de Gulg. Nossa, os nomes muito insano. É, realmente. A parte de cima não é da cabeça dela, né? Não. Ah, tá. É só cabelo. Eu acho que não. É cabelo. Não, tem um negócio aqui. Eu espero que não. Mas se é cabelo, é a cabeça dela ainda. Parece uma estrutura. Rei Dasknor, da cidade-estado de Eldarit. É um Pokémon. Praticamente. Caramba. Isso é o que tá mais avançado. Tá... É quase um bafofinho. Promissor. É quase um bafofinho. A gente que mexeu essa mesa? Foi essa mesa que você mexeu? Ah, não sei, hein? Não sei. Porque as telas estavam encostadas. Em algum momento, sempre está. É o caos. Foi o espírito que mexeu. Ok. Mais informações. Mais informações. Ele está sempre cercado do seu secto, tem proteções. Os outros reis feiticeiros não vão estar lá. Ele vai estar presente pessoalmente na arena. Puxa na wiki aqui mais informações dele pra te passar. Puta que pariu. Tem muitos animais lá na cidade? Ah, é isso que você tava faltando fazer. Calma, que a gente tá chegando na cidade, fica muito longe, tipo, a gente tá chegando. Ok. Eu vou fazer uma cozinha, foi meu. Três gatinhos e um ninho de rato. Tá, ótimo. Será que algum dos jogos trabalha pra ele? São 360 e 12 mil. É, a questão é quem é o secto dele? São os templários. Então, mas quem são os templários? Não sei se eles são armadilhados. É um grupo, um exército de 360 elfos. São todos os templários, cara? Todos elfos. Eu já pensou. Pré-requisito pra entrar no templário, o elfo. Então o cara é um elfo também. É quem vive mais, né? O treinamento vale mais a pena. Que mano, você treina 30, 40 anos de morrer, pô? Não, e com esse som ainda menos, né? 22 ali é... Então, é. Esse cara aí tem 20, ó. Você viu como é que ele tá? O sol fez isso. Já tá dando isso, cara, da realeza, fica na sombra. Tá dando oitavo na NSS já. Acho que mais é isso que eu consigo te passar de informação. Deixa eu ver. Ok. Aqui tem uma informação importante pra você. Você pega na cabeça de um elfo, assim, que é da cidade de Tyr. E assim, você pesca isso muito profundamente na mente dele. Cala que não confia totalmente em nenhum dos seus templários. Principalmente no líder deles, Titian. E ele vive sondando as mentes dos seus aliados e inimigos. Todo mundo é inimigo. Os templários, teoricamente, são aliados. Ele vive sondando a mente de todo mundo com desconfiança. O Nelson Rodrigues. Ia falar mesmo que eu venci aí, pareceu bom agora. É, armadilha, né? Vai jogar aqui. O que é esse cara que não posso ver? Só pode fazer em você? Só. É self. E é teste fácil de passar, né? Uma outra informação. Algumas pessoas consideram Kallak o mais fraco dos reis feiticeiros. Mais novo, né? Pois ele vive sempre buscando atalhos para se tornar um dragão. E não procurar o caminho mais longo e desafiador. É porque ele é humano, né? Não tem tempo, né, irmão? E porque o Bode saiu recentemente. Esse recentemente é uma era, né? É. Mas os dos outros, eles estão mais tempo. É. É o Ralph, não, é o Nadino do grupo. Tá sempre no caminho mais fácil, né? Mas isso quer dizer que ele é mais impossível. Sim. Eu posso te ensinar um vídeo muito fácil. Uma outra informação. Kallak, ele tem um grupo de conselheiros. Que ele, cuja opinião ele utiliza, né, pra ter uma outra visão diferente da dele, pra se prevenir das coisas. Todos esses conselheiros não oferecem perigo ao Kallak, porque eles não possuem corpos. Eles são decapitados. Ele tem prateleiras só com as cabeças deles e ele conversa com as cabeças pra pedir conselhos. Meio Star Wars aí, né? Caramba. Tudo esse é medo do cara se revelar. É quando você é um rei tirano, você tem que entender que rebelião é bom surgir. Ele decapitou o poço inteiro, então. Ele tá tentando da mão de obra, né? Ele tá tentando, né? Dizem que o Kallak, ele sonda a mente de toda pessoa que põe os pés em Tyr. E as pessoas, ele vasculha as memórias dos indivíduos de mente fraca à vontade. E as pessoas mais fracas, ele consegue queimar a pessoa de dentro para fora usando o poder da mente dele. Tudo isso e aí não conhece nem essa velada. Pois é. É, ela é velada. Aqui já tá mais tarde. Só quando entra. Depois que entrou, ele para. Isso é o que dizem. Cai na categoria de rumores e boatos. Ninguém sabe se é verdade. É, acho que não. É, isso o cara tem uma defesa contra ele. Aí o cara não queima de novo. Isso sem contar o seguinte, né? Ele não é onipresente. Ele não consegue sondar a mente de todo mundo ao mesmo tempo. Negócio, se você já tem um boato, ele já tá. Exato, já tá precavido bastante já. É. Essas são as informações que você consegue colher. Com sucesso, você consegue implantar nas mentes deles essa falsa memória de um refúgio seguro que acolhe todos os elfos do universo. Ele tem um sorriso, tem letrinha pequena lá, mas beleza. Tá lá, letrinha pequena, não pode ser pau no cu. É basicamente isso. Falsa memória. É total recall aqui. Vai mandar os elfos pra Marte. Vai mandar os elfos pra Marte. Não se preocupe com o vaso. Eu sou profeta, me chama de lá. O que mais vocês fazem durante a viagem? Tinha algum elfo que trabalhava pro cara ou não? Não. Eu acho que todos eles são humanos, né? Os templários deles, sim. Não, os recepcionos também. Humanos, né? É, na verdade eles têm mais ou menos as características da raça que eles exterminam também. Né? Mas assim, humano entre muitas aspas. Sim, né? Porque eu lembro que eles estavam exterminando, você ia ficar falando humanos, né? Não. Na verdade, o plano era devolver o mundo pros Halflings. Eles achavam que era para os humanos, por isso eles estavam ajudando, né? Mas aí o Boris descobriu isso e foi onde o Boris tramou a revolta. Ele falou, opa, os canibais não canibais, não. Porque aí resolveu a canibais. É. É igual o porco, quando entra o porco junto e faz um cortinho no porco. Canibalismo. Bom, o que mais vocês fazem durante a viagem? Pra mim ver se tem animais é melhor chegar mais perto ou dá pra fazer antes de chegar lá? Dá pra fazer antes de chegar lá. Assim, vocês vão navegando? É porque a gente tem tempo, né? É, tem tempo, né? É isso aí. E chega um ponto que vocês vão ficando próximos, já começa a avistar a cidade ao longe. Tá? É nesse ponto que dá pra você fazer tranquilamente. Vou fazer então. Todos os sonhos tem lá. Ok, faça seu teste. É de percepção, né? É percepção, né? Engraçado que deve ter pouco, né? O quê? Animal. Depende do tipo de animal. Mas você sabe por quê? Aqui, pelo que entendi bem, o que mais solta é água. Água e... meio que mineração, né? Muito não. Arcaico. É que pra você minerar, precisa tomar água. Sim. Aí, tipo, um animal de estimação bebe água. A não ser que ele seja útil de alguma forma, é difícil. Carga, né? É difícil o pessoal ter algum animal porque é biado. Deve ser só tipo. Beber a fezes histórica, mano. Quem tem algum come as fezes. Não, você vai estar bebendo as fezes já. Mas aí você tá partindo do pressuposto que todo animal tem a mesma fisiologia dos nossos. Que todos os animais tem de água. Tem uns cavalos lá que eles têm que é diferente, né? Tem uns tronos pra gente. Tem uns bichos diferentão, tem. Silf. Tinha um, acho que era. Possibilidade. Mas assim, isso eu imagino, né, por causa disso. Mas é assim, tem empreendimento, essas coisas. Criaturinhas de Atas. Os bicinhos. Tem tudo isso lá pra nós? Tem. Não, um dinossauro, um Mequilote. Tem um dinossauro ponto novo. Não é um dinossauro. Mas tem tudo isso na cidade. Só os flutuadores que não, né? Tem os asas navalha aí também? Razor Wing? Esse também não tem, esse aí é do Mart Silt. Esse é um bicho normal, uma bosta em cima? Praticamente. O Kank? É. Tem Kanks também. Ok, então na cidade tem tudo isso de animais? Tem. Tem uma quantidade razoável de animais, tá? Existe um comércio proeminente de animais na cidade. Tem um pegãozinho de tal ali. Ok. Deixa eu ver. Opa. Vai ter que chamar o cara lá pra perto. É, o cara já vai estar lá assistindo, pelo que a gente entendeu, né? Sim. Caralho, você vira a escala dessa porra? É. Rola a bosta, rola o carro inteiro. É grande o bagulho. Olha o tamanho dessa porra, mano. Os bichinhos são grandes. Esses daí não são os maiores. E eu imagino que tem alguns, tipo assim, ó, na região aqui fora de Tyr. Tem. Porque tem uma florestinha ali. Tem, a floresta ninguém chega perto. Ela é colada com a floresta, não é? Mas não, eu não vou chegar perto. Não, tem uma distância, tem uma distância razoável da floresta. Que é uma cadeia montanhosa. Na floresta tem criaturas também. Na cadeia montanhosa da floresta. Tem voadores grandes lá nessa floresta? Tem. Até os animais vão se revelar. Exato. Até os animais. Vai ser apta se revelando. Alguém aí viu o avatar. Alguém viu o avatar, isso aí. Tem uns animais de carga que eles são do tamanho assim. De um navio petroleiro. É. Uns animais bem grandes, assim, que são animais de carga, que eles são equipados como se fosse um tanque de guerra. Não tem imagem deles aqui. Mas tem uns bichos assim. Consigo ir chamando esses animais fácil. Chamando? É. Persuasão. Baby, sim, sim, sim. Sim, sim, sim, sim, sim. Tem prontinha, você tem prontinha. Eu tenho uma água e tenho carne. É. E se você quiser ter mais carne, o que você pegar é seu. 58. Ok, você vai chamando uma quantidade considerável de animais. O que você diz pra eles? Tem inteligência 3. É, então. Comer. Destruir. Não todos. Fazer uma pergunta primeiro. Os servos de Tyr, do candango ali. Do Aragão. Do Ragão. Do Ragão não, o Ragão é o elemental. É o servo do Kalak. Ah, tá, o do Kalak. Isso, okay. O servo de Kalak. Aham. Eles. A gente sabe se eles estão lá por opção ou não? Sim, estão por opção. Estão por opção. Estão por opção. Embora, às vezes, a opção seja uma falta de opção. É, então, a gente quer saber. Qual é, o cara tá tipo, putz, se eu não for, eu vou morrer. Ou por compreensão. Ou tipo, os caras compactuam com esse pensamento e estou lá por isso. Né? Alguns compactuam, isso aí os elfos dão essa informação pro Grial. Alguns compactuam, alguns estão lá só pela oportunidade. Tipo Capitão do Mato. Alguns estão lá pelo ou eu vou pro grilhão ou eu capturo outros negros. É só o quinto dia útil, querido. Ou eu fico no meio do povão lá, bebendo as próprias fezes, ou eu fico aqui como templário. E espanco a galera inferior. É o catarismo, é o bife da Matrix, eles estão. Ok, eu vou dizer pra eles que um amigo precisa de ajuda. Um amigo sou eu, no caso. Tá, eles falam, tudo bem, a gente ajuda. Se achei a cidade de Tyr, no momento certo, eu vou precisar de vocês. Tá. Animais vão em direção à cidade de Tyr. Você sente a presença deles se deslocando. Vocês querem ver caos? Vocês terão caos. Ok. Mais alguma ação durante a viagem? Beleza. Foi isso. Após praticamente 2 dias de viagem, o barco atraca. Vocês fazem ainda mais algumas horas de caminhada. E vocês finalmente avistam a majestosa cidade de Tyr. Cuja imagem eu não estou encontrando aqui. Eu pensei de ficar incógnito. O vocês vão chegando na cidade, vocês avistam suas enormes muralhas e as coisas que se destacam nela. Uma gigantesca torre dourada, segundo a informação que o Grial coletou, a morada de Kalak, e um enorme zigurate que está nas fases finais de construção. Isso é o que vocês veem à distância. A pirâmide é o... É o zigurate. E aqui é a torre do Kalak. O Drax, no meio do caminho, né? Quando vocês estão caminhando em direção à cidade, ele também compra um mapa da cidade. E compra, assim, várias cópias do mapa para vocês terem, cada um de vocês, uma cópia do mapa. E aqui eu tenho várias versões do mapa da cidade de Tyr para vocês se deleitarem enquanto eu faço um xixizinho. Nossa, em casa mesmo nessa cidade, né? Em casa. É enorme. Nossa, eu pensei... Isso aqui é a pirâmide. Isso aqui é a torre. A gente entra por aqui, né? A pirâmide é no centro da cidade, a torre é no final. Eu pensei o seguinte, se eu estiver escondido perto de vocês, se vocês puderem se soltar ou coisa assim, é um apoio, sabe? Você pode ir como vento, não pode? Você não tem o poder da armadura? É meia hora só. É meia hora. Mas eu tenho stealth pra caramba. Uma notícia boa? Ah, mulher! Melhor? Não vai ter que andar. Gente, antes de entrar, sabe o que eu tava pensando? Tem umas histórias aí que os elfos. Qual é o nome do cara que tá indo matar mesmo? Tá. Que ele lê a mente de quem entra na cidade. Uhum. Eu duvido que seja verdade que faça isso com todo mundo. Mas vai que ele lê a mente de um de nós. Tô pensando, se a gente deixar umas memórias falsas em qualquer coisa pra ele ver. Porque em vez de a gente não deixar ele ver, a gente deixa ele ver só o que a gente quer. Pra ele não saber que... Será que ele foi pessoas fracas? Eu dito... Eu não queria falar nada não, mas eu não minto. Você não mente. Mentir na hora de falar. Exato. Você pode pensar em outras coisas. Não, posso pensar em outras coisas, mas encontrar uma memória falsa não vai rolar pra mim. Você pode trancar a sua essência dentro do relógio, deixar uma mensagem pra você no relógio dizendo que você é um sorteio. Não, pera. Isso. Um lugar? Sem outro seriado. Bom, teoricamente você não estaria mentindo, né? Não é, só eu pensar em outras coisas. Então, mas é que você falando isso agora, eu acho um grande fundo nisso. Porque senão ele não teria. Não existiria grupos rebeldes na cidade. Mas eu acho que ele ficaria longe de todo mundo. Mas quem entra novo, talvez. Você acha que ele vai ficar. Tanto de gente que ele chamou aqui pra fazer esses. Seja lá o que ele quer fazer aí, ele não vai ficar verificando todo mundo. Bom, estejam preparados. Pode ser que ele faça isso. Isso pode ser um boato, isso pode ser verdade. Jamais saberá. De algum ponto de verdade, algum momento já fez isso, não sei se ele vai fazer. Pode ficar atento. É, não, sim, é que eu acho improvável, mas. Mas eu vou continuar a minha transformação. Eu sou o Calvo na cidade. Alfa. Você é um escravo Alfa. Ok, vocês vão entrar na cidade então? Vestimentos adequados para nós. Isso. Parece que as nossas são estranhas. Ele já dá os vestimentas para vocês na hora que vocês descem do barco. Vocês descendo do barco, ele já entrega o vestimento para vocês. São. Dá para esconder coisas embaixo. Dá para esconder coisas. Sim. Armas e. É. Você tem esse nome também. É. Bom, eles vão vestir de escravos ou de plebeus? Tem uma diferença? Quem pode ir pra arena? Gladiadores. Inscritos. Não, mas se a gente. Como que a gente pode se inscrever? Parece que é uma classe diferente. É. Você tem um limite, né? Não, nós é o Ravazino, deixa agora. Não vou de dúvida. A gente é o Saitama, não ganha crédito de nada. É. A gente tem que fazer para os pais dos outros acender primeiro para depois acender o limite. Certo, então qual que é o plano? Até o candango e o contato. Lá depois que a gente tiver contato com o contato, aí a gente vê o que a gente vai virar. Se a gente vai escravo, se a gente vai pra plebeu ou gladiador. E acredito que quem tá com o plebeu, os caras vão meio que. Ficar olhando estranho já. Beleza. Bom. O Drax ele se disfarça todo. E ele fala pra vocês: bom, eu não posso chamar a atenção. Meu rosto é conhecido em alguns lugares. Espero que eu não seja reconhecido. Vou entrar e sair rápido. E aí deixo tudo em suas mãos. E, bem, vocês estarão em boa companhia. Eu vou levar vocês até... Tô caçando nome aqui. Uhum. É uma aventura muito grande. Faldar. Hã? Faldar. Como? Faldar. Faldar? É, é o contato do tio. Deixa eu achar onde tá o Faldar agora. Esse é um dos nomes grifados. É. Agora eu tô com uma música do Dr. Who. Cadê o Faldar? Na parte 5, será? Não, não é na parte 5, é na parte 4. Ou na 3. Na 2 eu acho que não. Não é na 4. Quer ver que é na 2? Achei. Tudo lá fora. Certo. Vocês entram então na cidade fantasiados ali de atazianos típicos de escravos que são conduzidos, são agrilhoados pelo Drax e vocês são conduzidos agrilhoados pra dentro do interior da cidade. Só pra salvar o número, eu falei pros meninos, eu não vou me fantasiar não, vou no stealth. Ok. Vou sem ninguém me ver. Tem que rolar furtividade? Sim. Ou são superpoderes? Tem os superpoderes que eu posso só passar um teste de furtividade. Ok, então joga furtividade. É todo chamativo com os itens. Assim, chamativo, tô com uma capa por cima, né? Ah, tá com uma capa por cima, é. Ok. 71, beleza. Bom, vocês chegam no portão da cidade, tá? Vocês são abordados por guardas. E junto com esses guardas, vocês veem que tem umas pessoas vestidas túnicas de cor acinzentada. E vocês notam que essas pessoas são os templários. São os sacerdotes de Kalak. Certo? Isso é uma fila gigantesca de pessoas que estão entrando ali. E vocês estão esperando a típica entrevista da guarda da cidade para saber quem são vocês, de onde vocês vieram e a que vocês vieram à cidade. Porém, isso não ocorre. Você é muda. A partir de hoje, você é muda. Eu não posso mentir. Você não fala, você não tá mentindo. Eu não posso mentir. Isso não ocorre. Os guardas, eles vão conduzindo as pessoas assim com pressa para dentro da cidade. Né? Eles dão uma olhadinha assim, não vê nada de estranho, nada de esquisito e bota pra dentro, tá? Se tiver alguma coisa diferente que chama a atenção, aí sim eles param e dão uma revistada e fazem uma entrevista. Caso contrário, eles estão botando gente pra dentro a rodo, sem muito critério, o que por si só já é suspeito. Vão botando gente pra dentro a rodo, tá? E aí acontece com vocês, de vocês chegarem no portão da cidade, os guardas olharem pra vocês, um bando de escravos, vocês estão todos encapotados ali, né? E vamos, entra, entra, entra. O mercado fica pra lá e aponta pra onde fica o mercado de escravos. O Drax, ele, obrigado, senhor, e vai entrando e vai seguindo e conduzindo vocês. O Griel passa nesse inteirinho que tem a conversa, vai, o mercado de escravos é pra lá, sempre passa despercebido, ninguém nota a sua presença e vocês entram. Cada um de vocês rola um D20 e me fala o valor. Bom. 3. Bom. Eu achei que era um rodar. Não, cada um rola. Cada um rola um D20. Beleza. O Drax conduz vocês até o mercado de escravos, certo? E ali vocês veem assim muitas e muitas e muitas pessoas subindo num palanque e sendo oferecidas em praça pública, sendo vendidas como quem anuncia laranjas numa feira. Uma cena por si só revoltante, que desperta os sentimentos mais revoltantes dentro de vocês. Vocês não param nesse mercado. Quando vocês chegam ali, o Drax começa a circundar esse palanque onde é colocar a mercadoria é colocada à mostra, né, em exposição. Vai circundando. Algumas pessoas vão abordando ele e apontando para vocês, né, e perguntando, ah, vai vender esses daí? Interessantes, ah, diferentes, né? E já vão, começam a palpar vocês, olhar dentes, né, palpar músculos, apalpar traseiros, assim, na cara dura. E o Drax, não, eu já tenho um comprador, não, eu pago o dobro, não, mas é negócio já fechado, eu não posso, senão eu vou me prejudicar. Não, eu pago o triplo. Não, desculpa, eu não posso. Ele vai tentando se desvencilhar até que ele chega numa pessoa. É um humano, tá? Que tá vestido, assim, um manto com capuz, a exemplo das vestimentas de vocês, né? Não é uma roupa assim elaborada. É uma roupa, uma vestimenta simples. Porém, vocês notam que ela é de boa qualidade. Diferente de vocês estão vestindo trapos, a vestimenta desse humano aí, desse cara, ela é de boa qualidade. Ele é um homem, assim, de feições assim, bem meio esqueléticas, sabe? Castigado pelos rigores do deserto. Barba, assim, rala. Bigode também bem ralo, né? Ele é loiro e ele tem um cabelo assim, cor de palha, e o cabelo dele ele é cheio assim, formando um corte reto no topo, e assim raspado nas laterais. É tipo o cara do Street Fighter. É o Gaio. Ele é esse cara aqui, ó. Tem o 3x4 dele aqui. Não, é 3x4 mesmo. É esse cara aqui. Ele tá com um... o capuz ali se protegendo tudo, né? O Drax, ele chega, faz um gesto pra ele, assim, cumprimenta ele com a mão, né? O cara estica a mão pra ele. E aí vocês veem o Drax chegando pra ele. Bom dia, meu amigo. Eu trouxe a encomenda que você pediu, né? E aí ele vai gesticulando com a mão, ele puxa assim, como se ele tirasse um anel do dedo, faz um gesto com a mão, como se... assim, super sutil, como se o anel desaparecesse, tá? Um gesto que é retribuído pelo cara, só que de outra forma, né? Ele põe a mão assim por trás, assim, como se escondesse um dedo, e aí ele tira a mão assim, e ele faz um gesto assim, como se mostrasse a mão vazia, né? De diversas formas, eles vão demonstrando que eles fazem parte dessa aliança velada. E aí o Drax, ele fala meio que em código com esse cara. Ah, eu trago aqui pra você mercadoria muito boa, meu amigo, pelo preço que nós combinamos. Essa mercadoria será muito útil para os trabalhos que você vai fazer. Muito útil mesmo. Eles são saudáveis e são fortes. E tão fortes. E aí ele para assim e sussurra. Quanto tirano que queremos derrubar. E aí ele vai se afastando, se despede, ele vai levando uma sacola que dá a entender que tem dinheiro. E aí ele vira pra vocês e fala: bem, escravos, espero que vocês sirvam bem ao meu amigo. Eu agradeço a vocês, em nome de toda a Aliança Velada, de toda a Tyr. Adeus e boa sorte. E ele vai, se despede e ele sai. Rola em outro D20. 19. Caramba, boa. Outro 17. Muito bom. Para o bem de vocês, continuem assim. Beleza. O cara, ele... Venham, escravos. Vou levar vocês para... minha residência. Vamos. E vai levando vocês. Vocês vão passando por um labirinto de ruas e casas e vielas, né? Até que vocês chegam num sobrado, certo? Estreito. Com uma portinha no piso térreo, certo? Um segundo andar. E tem uma escadinha assim na frente da porta que desce por um subsolo. Ele para, olha ao redor, né? E aí ele, vamos, desçam, rápido, né? E ele meio que ameaça um chute na bunda de quem tá por último. Quem tá por último? Ameaça um chute na bunda de quem tá por último, né? Não chega a tocar em vocês de verdade. Não vem. É, na Toff, né? Desce com vocês. Chega lá embaixo. Aí ele bate. Aí você aguarda um momento, ele não fala nada. Aguarda um momento e vem do lado de dentro a seguinte batida. E aí ele responde com duas batidas e a porta se abre. A porta se abre, ele... Entrem, escravos, entrem! Entrem, escravos. Eu olho pra trás. Entrem. Não, que vocês não estão vendo que eu tô indo junto, pô. Mas foi tipo um sinal, né? Ok, abre a porta. Entrou primeiro, eu vou junto ali, não. Vai indo. Quem abre a porta? parte 2. Aqui. Quem abre a porta é uma mulher de cabelos curtos, avermelhados, tá? A pele dela branca, porém bronzeada do sol. E ela não veste mais do que uma tanga que cobre a parte de cima e uma tanga que cobre a parte de baixo do corpo, tá? Ela abre a porta rapidamente, olha, vê vocês entrando, vai contando vocês. No que ela tá contando vocês entrando, o Grial passa e aí ela fecha a porta. Quando vocês passam, vocês veem que ela tem um único grilhão preso na perna direita, tá? No calcanhar do tornozelo direito. E ela se apoia num bastão, que vocês notam que não é uma bengala, mas sim uma arma. É essa mulher aqui que tá de costas pra vocês. A ruivinha. A que tá dando soco ou tomando soco? A que tá tomando soco, de cabelo curto. A que tá de costas. Dentro ali tem várias outras pessoas. Eu tenho imagem de todas. Eu não vou ter imagem de todas, não, mas talvez eu tenha os nomes. Cadê? Vamos ver se eu tenho imagem dessa pessoa aqui. Ah, não tem a imagem. Vocês veem que lá dentro tem um mu. O que que é esse mu? Era ele que encontrou um mu. É. Ele é um meio anão. Ele é metade anão, metade humano. Tem também um outro humano. Assim de... de aparência nobre. Esse mu, ele tá vestido com armadura, tudo. Ele é literalmente um guerreiro. Tem uma meio-elfa. Que ela veste um robe vermelho escuro. E vocês notam que ela tem uma espécie de um cajado feito de ossos, denotando que ela possui algum poder mágico. E tem uma outra humana, também vestindo armadura, tudo, nos mesmos moldes da do Mu. Parecem ser gladiadores os dois. Tá? Esse grupo estão sentados em volta de uma mesa. Nessa mesa tem alguns alimentos que eles estão consumindo. Tá uma vela no centro da mesa, dando uma iluminando de forma parca o ambiente. E o que está conduzindo vocês, ele... como é que é o nome dele mesmo? Faldar. Isso. Não, é Faldar. Obrigado. Eu esqueci o nome dele. Ele chega, ele olha. E aí ele fala: bem. Bom. Bom dia. Me encontrei com um membro do Mar de Silt. Que nos trouxe aliados poderosos, segundo ele. E ele aponta pra vocês. Você tá onde, Grião? Escondido ainda? Ok, tá isso? Mas acaba de ser eles, olha, eu vou pra trás. Ok. Então, deixa. Eu sou um alvo, pra mim se tá agachado. Não tem problema, não. É igual o baixo quando aparece. Você tá agachado atrás de alguma coisa. Traz um graveto. Ele aponta pra vocês, né? Ele fala: poderosos aliados, segundo o meu contato do Mar de Silt. Isso, e aí? Quais são os planos? Bem, primeiramente conhecer vocês. Eu sou o Faldar. Prazer, Faldar. Eu sou um preservador. Esses são Ricos, Agis, Sadira, Niva, e apontando para a mulher da porta, e Lissan. Quebrador de correntes. Eu tô com o Grimiel. Morda Neres aí. Ok. Grimiel. Você vê se não sobra. Todos eles olham assustados. De onde você saiu? Ah, tava junto aí, vocês viram? Tava quietinho. Não, mas suas habilidades podem ser úteis. Às vezes são. Tava atrás da folha. Bem, Drax me contou superficialmente, enquanto trocávamos o pagamento por vocês, que vocês prometeram nos ajudar em nossa rebelião e que vocês são poderosos, talvez mais poderosos que o Rei Kallak. Quando ele fala isso, o Mook tá na mesa e ele... Mais poderosos que Kallak? É, isso aí. Esse eu gostaria de ver. Guerreiro? Eu acho que sim. Bárbaro. Bárbaro. Vamos testar nossa força numa batalha de treino. Eita, Mook! Eu ia falar, isso eu ia deixar pra depois, mas vai lá, dá um moquetão nele. Pensa aí pra você ver. Ele levanta e vai na sua direção, Murin. E ele é mais alto que você. Eu dou um passinho pro lado assim, mas deixa eu... Ele é meio humano, né? Mais alto que o meio. Você não sabe qual é o tamanho do anão aqui, né? Os anão tem 3 metros. Os anão aqui é só... Não, ele é um negócio absurdo, assim, eles são grandes. O Hagrid é meio anão daqui. Tanto é que Mu é de mula. Eles são usados como animal de carga, praticamente. São a melhor coisa pra ser... É, pra ser escravo é um mulo. Porque os bichos são parrudos, realmente. Ele chega até você e te olha de cima assim. Você quer demonstrar a sua força? Ok. Eu aceito, então. Vai lá! Eu tô assim, Bela, tô indo! Vamos até os fundos! Se você perder um teste de força. Não é constituição, não é destreza, não é carinho, é força! Não é sabedoria! Não, peraí, qual que é o desafio? Vocês vão sair na porrada? Eu não era? É o que eu tô imaginando! É uma luta treino! Ok, uma luta treino! Dá pra ser uma. Vamos pro braço de ferro. Ok, todo mundo rola um D20. Eu acho que o cara tá tentando lançar um D20. 15 de novo. Se a gente for abaixo, ele vai ver, né? Ih, 8. Então, eu chegar na arena ali na parte do fundo, eu vou transformar no. No lobisomem. Demogorgon te pegou. No lobo. Ah! Tirei 7? Sete? Demogorgon te pegou. Não. Ah, não. Não, nem sei o que caiu. Pra começar, precisamos nos igualar no tamanho. 15. Beleza. Ele olha pra você. Tá bom. Vamos lá. O Murin vai se transformando em lobisomem e aí todos eles ficam olhando abismados pro Murin. Ele olha pro Murin assim, o Murin mais alto, né? Agora ele. Eu posso fazer assim ainda, que abrir a calça vazia de morcego, eu não vou fazer, né? Esqueci o nome dele. Fala, Murin. É nem o jovem, menor que o jovem. É, eu esqueci o nome em inglês. Tá bom. É, Murin é seu nome, né? Não, Young é o jovem, tem o menorzinho. Vamos ver se você é forte mesmo ou se é só. Mas daí eu posso escolher qual que é a aparência. Já pegou os pontos de herói. Caramba. Aí, ganhar, foda-se. Vamos fazer um desafio de arremesso. Certo. Escolha alguém do seu grupo. Você vai arremessar a gente? Sim. Isso, o grupo Ralph, né? Obviamente. Muito bom. Eu não sei porque vocês trouxeram um canibal aqui, mas ele será arremessado. Já que ele se auto-escolheu? Eu não, eu vou. Faça, você primeiro. Celeri. Eu não. Celeri, me desculpe. Não precisa roubar, gente. Não, roubar não é mesmo. Senão ele vai dar dano no Celeri. Depois ele vai dar dano de queda. Tá se tranquilo. Não vai, é atletismo, né? Atletismo. Que Olimpíada? Exato. Fogo do dragão. Não vai passar em pé. 66. Ok, Mourinho. Muito bom. Você arremessa o Celerim, sei lá, uns 100 metros. Arremessa o Celerim 66 metros de distância. Caramba, que quintal grande ele tem? Olha, caramba, arremessaram você no meio da rua. Vai na casa do vizinho. Um rápido no meio da rua. Perdeu a bola. Não. Vocês saem do salão onde vocês estão, atravessam uma porta, descem uma escada, certo? Descem uma escada e vocês saem num túnel. Um túnel largo, um túnel grande. E aí você arremessa ele aí 66 metros pro fim do túnel. Isso é uma pedra, tem que ser. E voltar correndinho com as perninhas. Okay. É muito metro, 66 metros, né? Eu sou bom de arremesso. Ih, que bosta, hein? Que isso? Ok, foi melhor. 16. Ai. Ele arremessa o celeiro em quase que 30 metros. Cortei, mano. Nossa, tô brincando de vôlei. Depois que o celeiro volta, né? Ele pega o celeiro. Com licença, pequeno canibal, minha vez. E arremessa o celeiro. Cerca de 28 metros. Metade da distância do muro. É grandão, hein? Se eu me arremessasse, ele ia mais longe. Ele olha pra você e sorri. Tá aí uma coisa que eu gostaria de ver. Ele se arremessar? Faça, pequenino. Não. Pronto, uma brincadeira com você. Último conselho. Ele vai até você, Mori. Faz um gesto assim. Como se fosse te golpear. O que você faz? Não faz nada, aí ele estende a mão. Até porque se fizesse, né? Não é arma mágica. Ele pega sua mão e fala. Muito bem. Você tem o meu respeito. Vamos voltar pra dentro. Fez o caminhado do dia, sabe? 90 metros. Ok, a qualidade feitas. Foi voando e vai tô correndo. Vocês voltam, né? Sentam-se na mesa. O Faldar ele falar. Bem, vocês são realmente aquilo que Drax me disse. Bem, de que forma poderão nos ajudar? Vamos trocar a pergunta. De que forma vocês precisam de ajuda? Sabemos que vocês querem uma confusão aí. Sim. Isso haverá na arena. um torneio. E durante este torneio, esperamos, claro, que Ricos vença. Caso isso não aconteça, teremos que fazer antes. Mas nesse torneio, Ricos, principalmente se vencer, ficará numa posição perfeita para alvejar o peito de Kalak. E ele tem um item certo para isto. Imagino, né? O Ricos, ele fala... Acelera aí, não tem certo. Só um minuto. Ele se levanta, sai da mesa, tá? Ele vai até um canto onde tem umas coisas empilhadas, umas vassouras, né? E ele pega uma haste que está embrulhada nos tecidos ali, né? Põe em cima da mesa e ele abre. Uma lança de madeira. Não falei? É mais que óleo. Sim. Ah, e tem... Eu vi assim, ó. E tem mágico. E você não consegue reconhecer a escola de magia. Posso tocar? Já tocou, né? Não, não. É assim mesmo. Depois que já tocou. Corta um segundo, sumiu o item. Devolve a lança. Não tinha lança. Mas então, você não ia mostrar o item? É mágica a lança? A lança, ela é mágica. É uma magia muito poderosa. Mas você não consegue reconhecer a escola de magia. Não. É magia. É magia arcana. É magia arcana. Só que é um tipo de magia arcana que você não reconhece, porque não é o mesmo padrão que é utilizado, por exemplo, em Arton ou em Toril, que vocês tiveram contato com a trama e tudo. E aí o Ricos, ele fala: ó, oh, esta é a lança de madeira coração. Um artefato antigo. Você deveria reconhecer isso, pequenino. Foi feito pelos seus antepassados. Quando o mundo ainda era azul. Fala, meu. Nós não somos daqui. Nós somos de outro mundo. Como assim, outro mundo? Ah, só existe Atlas no universo todo, né? Oh, Atlas cêntrico. E não é assim? Não. Existem outros mundos fora daqui? É, aqui não pode ser, né? Inclusive tem. E como vocês chegaram até aqui? Uma cidade de magia! Através de um portal. Portal mágico. Profanadores? Não, a gente aprendeu a preservador. Ah. Rajan? É isso, né? É. Ah, e a gente também tem pacto. O quê? A gente também é druida. Era uma legião, né? A gente. Vocês fazem magia elemental? É. Eu faço. Se eu não fizer o pacto também. Interessante. Não, só eu faço mesmo. É interessante. Se não fizer o pacto, o povo aqui fica com medo do pacto. Bem. Então eu vou ter que contar a história do mundo para vocês. Não, também não vamos exagerar. A história do artefato já é só do artefato. Halfling, magia, coração, né, gente? Nossa, coração estragar o mundo. Isso faz de vencedor. Ok. Bem, nós não sabemos muito, mas sabemos que isso foi feito quando o mundo ainda era azul. De uma árvore ancestral. Essa lança, ela está viva. Você está segurando ela na mão, você sente o pulsar do coração da lança. Caralho! O coração da lança não tem uma coração. Faz a gente lore pra mim? Faz o quê? A gente lore tocar o item pra saber o momento de criação dele. Ok. Ele não tinha preparado. Não, eu vou ter que pesquisar aqui porque isso existe. Sei nada, eu sei. Eu só não lembro de cabeça. Eu acho que eu não tenho essa magia. E eu tenho a gratuitamente. É, então. Graças às 200 pessoas que me seguem. Ah, boa! Bom seguidor é esse, magia free. E dos dois lados. É uma lança de madeira de 6 pés de comprimento. Grande. 5 pés a 3 metros. Pesa 3 metros? 5 pés é 3 metros. Ela termina uma ponta natural extremamente afiada em ambas as extremidades, de cor bordeaux. profundo. Sua superfície é completamente lisa. Ela sem fogo. 5 pés são quanto? 5 pés é 1,5 metro, né? É. 1 pé é 32. Olha aqui, ó. 5 pés é 1,5 metro, tá certo. Então é 1,80 de lança. É, 10 pés é 3 metros. Pesão, pesão. É uma lança do meu tamanho. Ok, tá bom. Celerim, você toca a lança, faz a magia e você percebe que ele mente. Ele mente? É. A lança não foi fabricada quando o mundo era azul. Ela foi fabricada bem depois. Ela foi fabricada pelo druida Halfling Nock na 199ª era do rei. E há rumores que ela foi construída a partir de um pedaço da última árvore e da energia vital do próprio druida Nock. Ambos escolhendo sacrificar parte de sua essência vital para impedir que outro dragão surgisse e devastasse a terra. A lança de madeira do coração foi dada a um gladiador. Foi dada a um gladiador tírio, né? Chamado Ricos, por Nock, no ano da rebelião do sacerdote da 100ª. O cara tá vivo ainda? O cara tava vivo, pelo menos. Ele entregou. Ele deu uma parte da alma só. Não, ele entregou a lança pro Ricos. O Ricos tá aqui conversando com a gente. Então, os dois, entre aspas, estão vivos. É. Não faz muito tempo. Essa lança tem, sei lá, 2 anos. É. E tem uma forte propaganda. Propaganda enganosa aqui, nossa senhora. É o storytelling da coisa. Isso aqui é muito maquiagem. Esse pra mim aí. Quer destruir? Ok. A lança de madeira coração tem uma chance de destruir a armadura que penetra. E ela contém uma save especial. Uma vez na corrente sanguínea, prejudica os atributos do alvo até que ele morra ou seja curado por meios especiais. Okay. Que meios são esses, não se sabe. Mas ele quebra teoricamente sua armadura, é isso que ela faz. É. Não, tem uma chance de quebrar. Ela penetra a armadura. Ah, que nada de ferro, então. Os caras devem ser. Ah, pode ser. Tem uma porcentagem de destruir uma armadura, 0%. Ainda é uma porcentagem. Ainda é uma porcentagem. Ok, joga um D20. E esse cara tá um pouquinho antes dele. 12. Já tem que tirar 12. Quase. Caralho, é a terceira vez que tá tirando 17. Uhum. E enfim. Calma. Esse dado tá viciado, hein? Pôs no micro-ondas. Jamais saberá. 21 na mente. 21 tá, né? Jamais saberá. 11 com meio. Alguém tirou menos que 5? Eu achei que foi 3, né? Já deu mente dele. Mente fraca. Lembra que eu tô com o bagulho ativo na Sentry. Que bagulho? É, tô com a armadilha contra visão remota. Eu não sei o que faz, mas eu lembro que você está ativo. Sempre que alguém quiser interferir na minha mente, tem que fazer um teste de sabedoria. Ah, ok. E aí tem chance de a pessoa nem saber que eu tenho essa armadilha. Boa. Beleza. Bom. Você tem esse conhecimento, Celerim. E aí? Quase. Uma história muito boa. Mas foi nota que te entregou, né? Eu amo com isso. Como sabe? Eu gosto de ouvir histórias. E o item me contou isso. Eles se entreolham todos, né? E o Ricos fala: Faldar, temos aqui um secto de pessoas especiais. Sim, Nock me disse isso. Uma mentira também, né? Não, isso é verdade. É, tem florestas, mas... Eu acho que é a última árvore da... da época antiga lá. É, da original. A vila que a gente veio agora com uma florestinha também? Como a gente criou. É, sim, mas agora ela não é nova, né? Vocês criaram uma floresta? Pequenininha. É, a gente criou uma chuvinha. Poderes elementais. O que é chuva? É água que cai no piscinho. É isso aqui, eu pego a bolinha. Ó, isso é chuva. Quanto que tem nessa bolinha? É a menorzinha. A menor. Essa assim é por um dia. 600 litros. 600 litros, é isso? Não. Acho que é 30 litros no máximo. Ó, as ervilhinhas sacia por um dia. As uvas é 20 litros. Bom, se sacia por um dia, deve ser 3 litros. É, deve ser 3 litros. 3 litros. Ok, explode, dá aquela chuvinha. Isso é chuva. E o água que cai de cima. É, só que imagina que desce do sol. Que pessoas são vocês que desperdiçam água assim? Desculpa, a gente deu pro mundo. Imagina pra gente ter abundância. Toma, de volta. Ele pega a lança. Eu tenho mais de onde veio essa. Bem, eu vou dizer o plano que nós tínhamos em mente. Isso. E a gente vê se dá pra completar o... Sim, e eu gostaria da ajuda de vocês nesse plano. O plano é matar Kallak. Sim, sim. Porque nós descobrimos que ele está acelerando a sua transformação em dragão. É, imagina que tem pra fazer alguma coisa agora. E isso vai ser novidade pra nós. Exato. Ele fará alguma coisa durante o torneio. Porém, no torneio, ele estará presente, visível e num ponto estratégico em que quem estiver na arena consegue atingi-lo. Sim. Porém, existem alguns entraves. Kallak, ele está sempre cercado de seus templários que vão protegê-lo. Não bastasse isso, ele está sempre blindado por proteções, magias. Ele é um profanador. Magias e poderes psíquicos de alto nível. Eu tenho dúvidas se a lança coração, de madeira coração, seria capaz de penetrar essas proteções dele. A armadura, não tenho dúvidas. Mas as outras proteções e os templários ao redor são um problema. Que se vocês pudessem ajudar a neutralizar. A gente conseguiu unir eles meio pertinho. Posso fazer chuveiro, posso chegar lá e dar uma sacadinha. Uma outra coisa. O poder mental de Kallak é muito poderoso. Mesmo eu sendo um exímio atirador, um bom guerreiro, mesmo eu tendo uma pontaria praticamente infalível, temo que talvez eu não consiga atingi-lo. Por conta do poder mental dele, ele pode desviar a lança ou afetar minha mente de alguma forma. Se puderem me auxiliar para que eu não erre a mira no momento derradeiro. Inusitado no torneio. Sim. Como inusitado? Desafiar Kallak para um duelo? Acho que isso aumentaria suas chances de acertar. É que eu acho que não tenho por que ele aceitar. Ele não aceitaria. Nesse caso, um de nós desafiaria. Eu não aceitaria ninguém. Ele não aceitaria. Ele não tem por que aceitar um duelo. E se ele estivesse num duelo, ele iria se cercar ainda mais de proteções. Ricos, você é o melhor guerreiro da cidade? Teoricamente, sim. Sou o último campeão dos torneios. Tem a certeza que irá ganhar esse torneio? Que tudo depende disso, né? É. Também um outro ponto. Eu estou bem confiante, mas imprevistos podem acontecer. Seria bom um filme de nós também participasse. Para eliminar as ameaças que possam te atrapalhar. Sim, isso ajudaria muito. Sua força seria de grande valia na arena. Se chegarmos ao final do nível, você pode fazer magia que comer comigo. Aumentar o slot de magia com 2 ou 3 níveis. 4 slots a mais. 4 slots? Isso. 1 na metade do teste, é magia 4 slots a mais. A gente trouxe aquele botãozinho de pra gente puxar a energia quando a gente quer usar a magia normal. Sim. Puxou? Usou? Sim. Né? Tá com vocês. Bem, eu vou. Deixa eu deixar um pouco mais curto. Seria bom? Eu vou usar a partir dessa. Tem uma magia de nono nível, não tem como subir mais, eu vou fazer sexto sentido dano. É que você gasta slots, né? Você não gasta mais um slot de negócio, mas você gasta mais slots. Eu tô pensando no negócio aqui. Eu não tenho mais slots. Acho que eu não tenho, tipo, 3 slots de nono nível. É, vai ter que gastar mais 4 de nono nível. É, eu tenho. Então eu vou usar, tipo, porque a gente. Ele é top, a gente fez, tipo, um pote de mana. Então isso. A gente vai tirar. Ok. Então aí eu puxo dali. Puxa energia dali. Eu faço, tipo, sexto sentido nele aí. Vai ficar 24 horas nele. Conjura a magia nele, ele. Uma aura envolve ele, ele olha espantado. Nem sou mais forte você fica, né? Ele... Nem sou mais sortudo, você não fica mais forte. É, fica mais forte também. Ele pega um. Uma castanha, um coquinho da mesa, ele acerta, atira assim e passa pela chama da vela. Muito bom? Muito bom? Ficará por um dia inteiro. Ótimo. Depois eu posso tentar te ajudar. Posso tentar arremessar então, algo para distrair Kalak. Isso ajudaria também. Entendi, eu arremessar em você, mas mirando ele. Eu posso mexer no mental deles. Quando eu cheguei. Ah, eu puxei umas quando criaturas. Usaram... Se vocês quiserem, eu posso fazer umas criaturas voadoras para pegar uns templários também. Quando eu apareci, você falou que você era uma boa minha descrição, né? Ser discreto. Por que você falou isso? Seria útil. Pode ser, tipo, na hora que ele for atirar, faz os criaturas sobrevoar. Porque Kalak é muito poderoso. Ele não vai morrer com um único golpe. Atingido, ele vai tentar se refugiar. E estará protegido pelos seus templários e tudo. E no caos que isso vai gerar, alguém com suas habilidades poderá rastreá-lo. Eu posso. Pra eliminá-lo depois. Eu tava pensando em me infiltrando pra perto do lugar que ele vai estar. Sim, porque eu consigo mexer, consigo atacar a mente dos templários e você pode ir me dando fisicamente. E na hora que ele começar o ataque, ele tá aqui. Eles estão olhando pra lá. Eu entro por trás e pego eles. É isso que eu tô pensando, entendeu? Sim. Esperar o caos, na hora que começar o caos, eu entro perto de fora. Sim. Foi o que eu pensei. E seguir Kalak pra ver onde ele vai. Eu não sei como você vai conseguir. Ótimo. Não sei como vocês vão conseguir avisar os demais pra podermos ir atrás dele e terminar de eliminá-lo. Sim, se vocês puderem fazer isso. Mas como eles vão avisar vocês? Mentalmente, poder psíquico. Ah, vocês conseguem fazer também? A gente aprendemos algumas coisas. Meu, ainda tá no ar. Que bom. Faz tanto tempo que eu falo. Oi, mãe. Bom. Não, eu não queria falar nada, mas o Kurama tá com a gente. O Kurama tá com vocês? O Kurama tá com a gente. Lembra que ele tava fora do plano? Sério? A gente até apostava se o Kurama ia se ferrar no teleporte ou não. Erro do mestre. É, eu disse. Mas o Kurama consegue entrar no plano astral aqui? No eu acho que não. Não. Não tem semiplanos. Tem um cavalo de fogo aqui. Ele pânico voa. Total. Boa. Ok, volta tudo. O Kurama não tá com vocês. Imagina que ele tá ao redor da cidade. Mas... tá nos arredores. Tem o Kurama ele também. Ele tá agrupando os animais. Tá agrupando os animais lá. Ok. Temos uma função pro Kurama. Tá fazendo isso. Ele vai fazer uma brincadeira com seu milícia. Consumi 3 animais que estavam ali. Não dá pra ir pra lá. Mas vai sumir. Depois eles vão fazer parceria com os novos. Vocês possuem muitas habilidades. O que você acha mais importante? Quando começar o caos, atacar os caras por trás? Ou ficar discretinho e seguir o cara quando ele fugir? E se eu atacar por trás, vai ser meio difícil seguir, que ele vai saber que eu tô seguindo, né? Se eu tiver só aí escondido lá, vai ser mais. Segue ele, o Celerim lida com os guardas. Eu ajudo o Celerim. Beleza. Os guardas. É porque. Joguem um D20. Eu consigo seguir ali. Eu consigo saber pra onde ele foi. Foi. Mas depende, de forte, pode ser. Um. Caiu um. Eu tenho rastrear com o teleporte. Eu tenho 7. Um. É metade de poder rastrear. Ok. Todos vocês cancelem os seus D20s. O Carpa conseguiu. Todos, vocês dois cancelem seus D20. É nóis. E agora vocês vão passar a rolar D12. Rola um D12. Eu não tirei um. Rola D12. Agora tá focando na gente, ó. Mas o que eu tenho a ver com isso? Não fui eu. Agora também. Não sei, tá com mais 6. 3. Com medo ou com esperança? Que ninguém rola D12 nesse jogo. Pega a sua esperança. Não. Vocês sentem um formigar em suas mentes. Primeiro você, Maureen. Como se dedos tocassem a sua mente. E entrassem em sua mente. Quando eu começo a sentir o formigar bem relance. Ok. Joga uma. Colocar minha mente em outro. Meu cartão que não seja aqui. Certo. Joga uma salvaguarda de sabedoria. Dificuldade 67. Porra! Tava no pé que foi difícil. Usa a coisa aí, hein? Eu não passo em minha sete sabedoria. Vou usar ponto heróico. Passei. Passou? Passei, eu usei ponto heróico. Ok. Beleza. Vou passar só com crítico. Joia. É uma urgência, realmente, sua. Você sente? Como se fosse uma mão que penetrasse na sua mente. Como se essa mão revolvesse dentro do seu cérebro ali. E aí você foca na Marta. Começa a pensar na Marta. Marta, Marta, Marta, Marta. Essa mão vai revolvendo seus pensamentos ali. E ela vai se afastando lentamente. E sai do seu cérebro. E assim você sente assim como se um peso enorme saísse da sua cabeça. Selene, você começa a sentir o mesmo formigamento que o Murin sentiu. Eu tenho que rolar um teste aqui? Você tem que fazer uma resistência. E eu tenho que fazer resistência? Exatamente. O feitiço virou, né? É de sabedoria, dificuldade 62 com desvantagem. Com desvantagem? 62 não, 70. Vou gastar um ponto heróico, porque eu consegui tirar um no dado. Não, era um. Mas você vem a gastar um ponto heróico, não. Puta que pariu, gastei um 20, hein? O que acontece se eu falhar? Eu não sou detectado, eu não consigo usar o poder nenhum. Ok. E tem uma continuação, né? Opa! Só ficar desse de ponto de dano. Na 8. E vai sofrer... Mas ele passou de resistência 4 de 6. Eletricidade. Então, eita! É 11 de 8 mais 24 de dano. De médio. Ok. E uma continuação. Mais efeito. De qualquer modo. Eu estou ciente da tentativa de observação, mas não de quem é a sua localização. É possível que você possa reconhecer o ponto de visão quase real de alguém. Se eu quisesse, eu poderia tentar contra-atacar, mas eu não tenho esse poder. Mas eu não sei quem é, mas eu sei que, tipo, bateu no firewall. Você sente, então, algo revolvendo assim sua mente, né? Tentando penetrar, e aí dá aquele choque mental, né? Daquela descarga elétrica, como se a mão lá recuasse, assim. Eu não vou avisar. Ah, hoje não, cara. Ok. Quase tivemos companhia por aqui. Eu tive uma companhia, mas... Alguém está tentando nos observar. Eita, eu não consegui resistir. É, e ele os boatos são verdade. Ok. Então ele sabe que a gente já saiu aqui? Pode ser que sim. Não sei, não conseguiu me... Não, mas tipo, ele só viu a família dele? Eu senti um negócio aqui na... Ah, sim, não. E aí? Então... Era o nosso velhinho mesmo? Não sei, eu não consigo saber de quem é. Mas alguém está tentando... Não, mas pelo que contaram pra gente, a gente meio que deduz que seria. Vocês escutam uma outra voz, uma voz meio rouca. saindo de trás de um cômodo anexo onde vocês estão. Com certeza era ele. Abre uma cortina que dá acesso a esse cômodo anexo e vem de lá de dentro um homem. Puta que pariu, digito Dark Sun e digito Dark Sun. Dark Sim. Não é pensando que é Dark, não, é Dark Sim. É um homem já velho, tá cheio de rugas. Vocês notam que essas rugas não são tanto pelo tempo de vida, mas sim por ação do sol do deserto. Ele tá emoldurado num manto. Um manto assim, finamente decorado, pesado. Ele vem de trás dessa cortina portando duas massas enormes, pesadas. Atrás dele, na cabeça dele tem uma espécie de uma coroa, tá? Um elmo com uma coroa que tem algumas penas que saem assim. E atrás uma pluma gigantesca de algum animal típico de Atas. Vocês veem essa figura saindo de trás. Eita. De trás da cortina. Ele sai de lá de trás, trazendo assim essas massas cruzadas diante do peito, né? Ele abre os braços, né? Coloca as massas na cintura. E aí ele fala: eu estava aqui a ouvir tudo que vocês diziam e faziam em segredo. Novos membros. Eu precisava ter certeza de que vocês eram confiáveis. Pelo que pudemos notar, sim. Pois a minha posição aqui é a mais arriscada de todas. Eu sou Titian. Eu sou o sumo templário de Kalak. Ah, eu falei que eu já te ouvi desse nome antes. Então você é da galera do Kalak, é isso? Você é da guarda pessoal dele. Sim, eu sou da guarda pessoal dele. Você tá traindo ele, é isso? Sim. O reino tirânico de Kalak tem que acabar. Sim. A Aliança Velada me contactou. E eu me propus a ajudá-los. E a formar um governo transitório. Para restabelecer a ordem depois da queda do rei. Você na posição que você está, por que você quer que o governo caia? Porque Kalak está indo longe demais. Ele é um tirano. Eu já não via com bons olhos o que ele fazia antes. O tempo todo, ele está falando a verdade. Houve um episódio em que eu estava junto no salão do seu conselho. Ele consultou seus conselheiros. E para vocês terem noção do tamanho das atrocidades que este homem é capaz de fazer, os seus conselheiros são só as cabeças decepadas de templários que ele mesmo matou. Havia dois templários que estavam numa disputa. As cabeças disseram que um dizia a verdade e o outro a mentira. Kalak matou todos. Os dois templários em disputa. Os outros templários que estavam no recinto. E só não me matou porque eu sou útil a ele no plano que ele está pondo em ação. Kalak vai reunir o máximo de pessoas dentro da arena e sacrificá-las todas de uma vez. Torci todo mundo. Dentro da arena cabem 40 mil pessoas. Na cidade hoje devem ter umas 100 mil aproximadamente. Kalak vai sugar a vida de todas elas para se tornarem um dragão. Não apenas incontáveis vidas preciosas se perderão, como ele se tornará tão ou mais forte do que Boris. Uma ameaça para toda Atas. Você sabe quando que ele vai ir? Se ele vai esperar o torneio ou não? No torneio. Ele vai esperar então? Sim, quando todos estiverem reunidos e inebriados pelo evento da arena. Esse é o ponto exato, o momento exato para agirmos. É o momento em que ele estará mais vulnerável, concentrado na preparação para o seu ritual. Já que você é um próximo dele, quais são as proteções que ele tem? Eu não sei dizer exatamente. Cala que não revela isso nem a mim. Ele é extremamente desconfiado quanto a mim, porque ele sabe que eu sou a principal ameaça contra ele. Tá certo, ele não, né? Sabe que você traiu ele? Não. Ele não perscrutou minha mente. Eu também faço minhas proteções. Então isso facilita um pouco a nossa ação. Mais que isso. A mulher que eu amo está em posse de Kalak. Ele tem uma refém. Ele sabe que eu jamais o trairia por conta dessa refém. Mas eu sei que ela morrerá também no ritual. Ela morrerá de qualquer forma. Então eu tenho que fazer de tudo para impedi-la. Precisa para o ritual? Energia vital. Falar, vai falar pilim-pimpim lá? Sim, ele fará um cântico. Ele entoará uma conjuração. Qual que é a nossa deixa pra agir, entendeu? Você, tipo, começou o cântico, a gente age, entendeu? Sim. É isso que eu preciso saber. Qual que é a nossa deixa de agir? Eu preciso saber se vai no começo, no final, no final. Começou no começo, no meio, no final. Cantou, a gente age. Que eu e nosso amigo Gabriel de início. É, convites para uma torcida próxima onde vocês estão. Posso conseguir isso? Eu mais fácil entrar sem saber depois quando ele lá dentro, né? É, e eu preciso estar em alcance próximo para poder usar. Porque eu já vou estar tipo, perto, aí eu vou sair de fininho e vou. É mais fácil que fazer o caminho todo. Só nós três então. Porque aí se ele vai seguir só eu, a gente precisa custar em claro. Pode ser. Então vamos. Acho que isso é o. É o menos arriscado. Porque o Murray vai como gladiador, né? É. Precisamos escrever ele no. Eu estarei na tribuna com ele. Mas não poderei me comunicar com vocês telepaticamente. Só fique alerta. Provavelmente atacaremos a tribuna. Esteja preparado para. Sim. Não sofrer o ataque. É. Sim. É. Eu não vou revelar como, porque. Caso para queira sua mente, né? Sim, é melhor. Precisamos combinar um sinal. No momento em que ele começar a conjuração. O que pode ser? Ele começou! Não, aí ele não pode saber, né? Eu sei como. Assim, uma palavra difícil em arcaniano pra ele. Cara, você não conhece esse jogo? Eu imagino qualquer uma, né? Mas uma palavra que não seja um cognato. Ah, caçatinga. Caçatinga? Eu devo gritar caçatinga? É, isso. Pode ser. Eu vou falar mentalmente, né? Não, ele não pode falar mentalmente com a gente, também. Né? Sim. Caçatinga será o sinal. Ninguém sabe o que é aqui. Né? Isso, ninguém sabe o que é aqui. É só pra gente. É. A gente fala com a galera. Qual a gente fala mental. Não, eu sei, mas... É só, a gente só escolher uma palavra, não precisa nem gritar, é só ele falar. Exatamente. Vai, a gente vai ouvir. É ok, é. Não precisa gritar. Sim, é. Sim, sim. Perfeito. Vai ouvir, mas não sei. Não precisa ser caçatinha. Não é que caçatinha. Se ela tiver em traje, ela vai ouvir. Vai causar desconfiança nos caras. Tipo, ah, não, o cara tá balbuciando ali, foda-se. Sim, mas pode ser qualquer coisa, tipo, ah, eu quero comer um hot dog. Entendeu? Qualquer frase assim que... É, pode ser... Eu tentarei disfarçar caçatinga. É isso, alguma coisa assim, fica legal. Fechou, não precisa nem gritar, a gente vai ouvir. A gente vai ouvir, é, não precisa nem gritar. Fale baixo e a gente vai ouvir. Caçatinga. Até porque se você gritar, ele vai perceber. Caçatinga. Caçatinga. Eles que pediram uma palavra complicada. E é de Ardoniano. E Ardoniano. Ok, perfeito. Podia ser top, na hora que eu senti esquentar a orelhinha. Já... Está feito, então. Eu preciso me ausentar. A me afastar de vocês, porque se Kala que foi rechaçado por sua proteção, ele tentará novamente investigar os arredores aqui. E ele pode me reconhecer. Não, pode ficar. Só não nos traia. Né? Não. Verdade. E ele se afasta. Ele vai saindo. Ele, antes de sair, ele se disfarça todo. E aí ele sai pela porta da frente. Bem, a gente pode ajudar o Candanguinho em mais alguma coisa com magia aí, pra ele conseguir acertar a lança dele? Não sei. Quem que é, não sei se tem quem que é bom de magia, quem que é bom de pontaria aí, sei eu lá. Eu tenho telecinese, mas vou estar focado em fazer insanidade nos caras. Eu não consigo, acho que, agir nos dois. Não, eu falo, tipo, deixar que nem deixar que você se sentir, não é ficar o dia todo. Não precisa se preocupar. Eu falo, tipo, magia que vão ajudar e vão melhorar a performance dele de acerto. Ou você pode colocar algum poder na lança. Pode ser. Eu tô pensando em alguma arma também pra distrair, né? A defesa do cara. Você tem a mente forte ou rico? Ah, eu acredito que sim. Você me riscou, rico? É daqui. Ah, é daqui. Porque o que eu tenho aqui, enquanto eu já ensinar, eu posso fazer atrapalhar o carro aqui. Eu posso tentar mudar alguma forma de como os poderes funcionam com engrenagem. Mas isso vai ser só tipo imediatamente, quando ele perceber o perigo. Sim. Bem, pra ajudar nosso amigo, eu acredito que não tenha. Eu posso tentar mexer na lança, moço? Claro. Bom. Posso ir pro túnel? Pode. Verdade, eu posso fazer. Só então reduzir essa lança. Caramba! É, é legal. Mas eu vou tentar fazer uma coisa com ela. Não sei se vai dar certo. É, eu vou descer por precaução. Ah, no quintal de 67 metros. É, exato. Vou descer no quintal de muitos metros. O que você vai fazer? Eu vou tentar mexer a lancinha com rumo. E aí o que eu quero fazer? Eu quero deixar uma habilidade pronta nela de uso único. Se precisar, você também consegue colocar magias nos objetos. É que eu vou pôr uma magia. Não é uma magia, né? Eu vou pôr um efeito similar a um dos um dos itens do nada. Ah, da flecha de glória. Acertou automático. É. Então eu quero pôr tipo assim. Sabe, ele vai. Como se ele ativasse com uma palavra, aí ele vai lançar. Uso único. Usou aquela vez, foi. Entendeu? Pra ter um acerto insta. Olha o seu teste de runa. Vou usar o quê? Criação? Acho que alteração, né? Alteração e criação, pode ser? Pode usar duas? Pode. Vamos usar duas. Vinte natural. Puta que pariu. Aí você me ferra. Foi mal, hein? Agora é só a gente botar na mente, né? É, exato. Ele só precisa estar lá na arena enquanto o cara começar. O cara falar caçadinho. Quando ele começar a cantar Xuxa, o segredo acho o contrário. Então vai dar. Eu ganho mais 5 porque eu tô usando duas runas, não é isso, né? Não, aumenta a dificuldade em 5. Ah, não, mas também aumenta o bônus. Aumenta o bônus? É. Primeira vez que eu lavo a mão, vocês viram, né? Não sabia quanto é. Não sabia a torneira, né? Então vai dar. É diferente mesmo. 69. Todos os falando que não vem. Não, eu não falei uma vez que eu vi foi ano passado. Não, é o total, não é? Eu acho que é o bônus que divide por 2, não é? Não, é o total do teste que divide por 2. Total do teste. É, total do teste. 34. Às vezes acho que não abre. O lado das duas gira, né? Então você tenta não, virar. Pra cima, essa. Essa da exergida ela vira. 34, então. É, total já. Total. Isso é o melhor que você pode me oferecer? Vou um 20 natural. Eu acredito. Não, eu é o melhor que você. Você tá longe. Mas né? Eu posso usar, tipo, inspiração parte em mim? Não, é um item. É uma habilidade de 14º nível. É bem. O Tata, usa o preço extraordinário e a solução nível. Boa. Eu tenho esse poder que eu poderia fazer. É que ela tá longe, então não consigo ajudar. É, eu preferi porque, tipo, vai que dá uma merda, aí eu fodo todo mundo, né? É que você pediu ajuda na hora, vou fazer uma coisa, pode me ajudar. Tem razão. Eu tenho que passar no meu nível, né? É isso? Isso. Acho que dá de seu nível. Passou automático. Passei. Pronto, agora você pode tomar seu nível. Então sobe 22, talvez. Isso. Vai pra? Ok. É. Tá essa habilidade latente na lança. A palavra é caça-tinga também. Caça-tinga. Ok. Você dá conta pra caça-tinga. O cara só tem que lembrar que pode ser qualquer coisa, ele vai estar lá no meio da arena. Ou é você que tem que ativar a habilidade? Não, ele tem que ativar. Fala qualquer coisa. Buia-chaka. Quando tem só bagulho, ele vai falar caça. Não, não, isso aí vai dar ruim. Não, porque ele não vai estar longe. Banzai. Porque, vai ser coração, vai ele saber da lança. Essa pra ativar, que vai achar que é lança. Pior que se ele falar o nome da lança, coração vai ativar, né? Não, o cara deu idiota. Tem que ser caçatinga. Caçatinga, vai ser caçatinga. É uma palavra que eles nunca usam. Palavra universal agora de ativação. É. Eu volto. Beleza, aí o cara arremessa a lança antes do outro falar a palavra, ele ativa tudo, todo mundo acha que tá falando. Eu ponho a lança na mesa e falo assim, meu cara, eu coloquei uma habilidade nessa lança pra te ajudar a acertar. Só que você vai ter que ativá-la, é um uso único. Sim. Então só ative isso quando for pra acertar o andando. Okay? Sim. Você vai ser caça-tinga e aí vai ser ativado. Isso tá certo. Ok? E esteja segurando a lança quando ser isso pra ativar. Caça-tinga. Isso. Ok. Ok? Só não diga antes que é um uso único. Ok, caça-tinga. Ok, caça-tinga. Aí eu mato ele. Aí eu apunhalo ele com a própria lança. É, a lança não. Ok. É. Ok, caçatinha. Foi. E aí não, pensa okay, em quem você quer acertar então. E atire a lança contra ele. Feito. Eu acho que assim vai melhorar as coisas. Bem, mais alguma preparação? Eu acho que podemos finalizar por aqui. Vocês podem planejar coisas que vocês quiserem. Fechou? Fechou. Então vamos encerrar por hoje. Seus conspiradores safados. Vou recuperar meus